Então, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria lembrar aqui a vocês que, quando eu planejei esse curso com a duração média de 4 a 5 anos, eu tinha em vista certos objetivos intelectuais a serem atingidos, mas que, mesmo para vocês, só se tornarão claros nas últimas etapas. A própria palavra formação, que a gente usa, subentende um processo. E esse processo, vocês vão atravessar, vocês estão passando por ele, muitos já perceberam assim, transformações profundas que estão passando na sua consciência, mas pode ter certeza que estão acontecendo mais coisas até do que vocês estão percebendo, e que só vão se revelar no fim, quando esses vários fios que nós estamos lançando aqui começarem a se juntar. Não esqueçam que nós passamos um ano inteiro praticamente só com conselhos de ordem prática e de ordem moral que são necessários ao exercício da filosofia, e que só algumas aulas atrás é que nós começamos a dar alguns elementos técnicos, especificamente da parte de lógica. Esses elementos não estão sendo lecionados aqui como são normalmente num curso de lógica, porque a mim me parece que a lógica é uma das ciências mais encrencadas que existem, embora teoricamente ela devesse organizar o pensamento humano, eu acho que ela não pode fazer isso de maneira alguma, tá certo? Porém, meditar sobre os tópicos fundamentais da lógica será sempre útil. Quer dizer, o que interessa não é você adquirir uma técnica que vai, como diziam os escolásticos, dirigir o seu pensamento, tá certo? Mas você adquirir o hábito de você pensar, meditar muito seriamente sobre as dificuldades do pensamento humano e do conhecimento em geral, tá certo? A consciência dessas dificuldades é bom que você a cultive até mesmo que isso se torne um pouco paralisante, quer dizer, se torne uma força inibidora, tá certo? Não tem importância. Com o tempo, esta inibição revelará toda a sua utilidade. Ortega y Gasset dizia, problema é consciência de uma contradição. Quer dizer, quando nós topamos com contradições atrás de contradições no nosso próprio pensamento, no nosso próprio conhecimento das coisas, ou seja, quando nós temos a impressão de máxima obscuridade e incapacidade, né, é aí mesmo que você está começando a captar os problemas reais. Quer dizer, as dificuldades fundamentais com que o ser humano topa, se encontra no exercício do conhecimento, elas são realmente enormes, são assustadoras. E, ao longo de todo esse tempo em que transcorre a história da filosofia, que vamos datar mais ou menos 2.500 anos, tá certo? Com todo o aporte que as ciências modernas deram nos últimos 500 anos, o progresso que se fez com relação aos pontos fundamentais é relativamente pequeno. Quer dizer, nós ainda enfrentamos alguns enigmas que nós encontramos documentados pela primeira vez em Aristóteles. Documentado claramente, quer dizer, o sujeito percebeu que existia o problema. Nunca se esqueçam que Aristóteles escreveu um livro inteiro que se chama Problemas ou Questões, e que é um livro constituído inteirinho de perguntas, das quais a maior parte não está respondida até hoje. Tá certo? E nas partes onde ele acreditou encontrar alguma solução, eu, pelo menos, encontro mais problemas do que soluções. Quer dizer, esse domínio inteiro da lógica é, para mim, um campo de perplexidade sem fim. É por isso que eu não posso lhes dar um curso de lógica, no sentido, tomando a lógica como uma ciência que está estabelecida e que pode ser passada a vocês como um conjunto de técnicas a ser, entre aspas, aplicado, tá certo? Eu estou ensinando a lógica tal como eu mesmo a entendo ou desentendo, ou seja, como um conjunto de problemas. Mas a concentração nesses problemas é que vai justamente aguçar a sua inteligência e adestrar a sua consciência para que você perceba problemas similares em outras áreas do conhecimento. E, tendo se adestrado um pouco na tentativa de resolvê-los no campo da lógica, encontra, então, alguma facilidade maior para destrinchar problemas similares em outras áreas. Para mim, todo o estudo que eu fiz com relação aos quatro discursos, talvez seja o estudo mais útil para mim mesmo que eu fiz ao longo de toda a vida, porque ali eu percebi primeiro, vamos dizer, a unidade do discurso humano. Quer dizer, não é possível você falar de um discurso, por exemplo, puramente lógico, tá certo? Ou de um discurso puramente poético, isso pelo menos não existe. O que existe é uma transição de uma coisa para outra. Quer dizer, sem uma certa mistura, nada se faz. Você pode dizer que é como se fosse, vamos dizer, uma escala cromática, onde se você olha os dois extremos, você distingue bem as cores, né? Na passagem de uma cor para outra, você distingue bem se você olhar os dois extremos de cada cor, né? O extremo de cada cor. Mas quando você vai para a região do meio, está tão mesclado que você não sabe onde termina uma coisa, onde começa a outra. Tá certo? Das várias perguntas que me foram encaminhadas durante a semana a respeito do que foi lecionado aqui a respeito da simples apreensão e do conceito, sendo que nós mal começamos o estudo do conceito ainda, já revela que muitos alunos perceberam as dificuldades. Às vezes as perguntas são encaminhadas na expectativa de que haja uma resposta, mas na maior parte delas não há uma resposta. O que há, vamos dizer, é um conjunto de precauções que deve ser tomado para que você mesmo busque a resposta, às vezes, pelo resto da sua vida. Não é isso? O que eu expliquei a vocês a respeito da simples apreensão é, em primeiro lugar, que ela não é simples. Tá certo? Qualquer tratado de lógica lhe dirá que a simples apreensão simplesmente capta uma essência da qual ela nada afirma nem nega. Tá certo? Mas nós não podemos esquecer que desde o tempo de Aristóteles já se tinha a ideia de que aquilo que você apreende no objeto não coincide inteiramente com o objeto, mas somente com alguns aspectos dele, né? Por exemplo, quando nós apreendemos a essência gato e a isolamos, né, digamos, do estado, da ação, das propriedades e acidentes do gato, né? Olha, uma essência verdadeira, quando você capta a essência de uma substância. O que é uma substância? Substância é um ser que existe não como parte de um outro e nem como atributo de um outro. Aristóteles define essência como aquilo que nem está num ser e nem é predicado do ser. Nem se predica do ser. Tá certo? Gramaticalmente, isso não é verdadeiro, porque você pode... Gramaticalmente, você pode predicar uma essência de alguma coisa. Dizer, por exemplo, isto é um gato. Então, a substância é gato, está sendo predicado, tá certo? Da palavra, do termo isto. Tá certo? Mas isso só vale gramaticalmente, né? Logicamente não vale. Então, a substância é aquilo que pode ser concebido, então, em si mesmo, né, certo? Não como qualidade, nem como parte de um outro. Tá certo? Ora, isso não define substância absolutamente. Isso é apenas um indicador, é uma maneira de, é um critério de reconhecimento e não propriamente uma definição. A rigor, a definição de substância não é possível. Tá certo? Sem esta noção de substância, você não consegue definir nada. Porque quando você pergunta o que é isto, você está perguntando por uma substância. Agora, se você perguntar o que é isto, né? Aí você está encrencado, né? Porque você poderia repetir a pergunta, multiplicá-la indefinidamente e não chegaria a nada. Aristóteles diz que sempre que você não obtém nenhum conhecimento a partir do nada. Quer dizer que sempre se obtém um conhecimento a partir de algum outro conhecimento. Tá certo? E você vai remontando até alguns conhecimentos de base que você realmente não sabe de onde você tirou, tá certo? Mas que eles, de certo modo, se impõem, né, a si mesmo. Por exemplo, a própria noção de existência. Né? Mesmo que você não consiga definir a existência, tá certo? Você tem alguma ideia dela. Essa ideia pode ser muito vaga, mas é suficiente para a gente começar. Ora, vamos dizer, a simples apreensão, ela não apreende propriamente uma substância, mas uma essência. O que é uma essência? É o que uma substância é, independentemente da sua existência ou não, independentemente do seu estado, etc, etc. Acontece que você jamais verá uma essência. Não existem essências, na verdade. O que existe são substâncias, são entes reais. Tá certo? A essência é apenas a sua... É a resposta à pergunta, o que é isto, tomada na sua simplicidade, e independentemente de se considerar se a resposta que você obteve é adequada ao objeto na sua totalidade ou não. Por quê? Nós só podemos dizer que nós conhecemos a essência de uma substância se nós conhecemos ao mesmo tempo toda a multiplicidade dos estados, propriedades e acidentes a que essa substância possa estar sujeita. Porque se você não conhece nada disso, se você tem somente a essência, muito bem, porque você tem somente uma palavra e sua definição. Não há coisa nenhuma por trás dela. A única conexão entre a noção que você tem de uma essência e o objeto real é toda a multiplicidade dos acidentes que podem suceder àquela substância. Por exemplo, a definição de gato, a essência gato, ela nunca está deitada nem correndo e muito menos está em cima do telhado. Só o que está em cima do telhado, ou deitado, ou correndo, é o gato realmente. Agora, a hora que você apreende esta quididade do gato, você diz, isto é um gato, tá certo? Você está, quando você diz, estou fazendo abstração de algo, você está separando mentalmente algo que nunca pode estar separado na realidade. Ou seja, existem duas maneiras de você apreender uma essência. Quando você capta aquela pura forma da essência, tá certo? E separa completamente dos acidentes, o que você tem é uma essência pura, por assim dizer. Mas a essência pura só existe mentalmente. Perdão, existe mentalmente? Quer dizer, você é capaz de pensar a essência pura? Quando você pensa a essência gato, você não pensa nada mais junto. Pensa apenas a essência, olha, não, ninguém consegue pensar assim. Somente um computador pode pensar uma essência pura. Nós sempre pensamos uma essência com algum acidente. Só que os acidentes variam e a essência permanece. Por que os acidentes variam? Porque eles são em número indefinido. Não é isso? Ou seja, há duas maneiras de você pensar uma essência. Essa seria a maneira pura, que é aquela que você usa em lógica, sabendo que é pura só na intenção, só, por assim dizer, da boca para fora, tá certo? É pura só formalmente, quer dizer, ela não é pura, mas vamos considerá-la pura, né? E a outra maneira é quando você pensa a essência, lembrando da substância real e tendo uma espécie de antecipação do círculo ilimitado dos acidentes que podem ocorrer essa substância. É esse círculo que eu chamo de círculo de latência. A lógica antiga dizia que a simples apreensão, entre várias classificações que ela faz da simples apreensão, uma delas é se a apreensão é compreensiva, quer dizer, abrangente ou não abrangente. A simples apreensão abrangente somente Deus tem. Porque seria a apreensão de uma essência numa substância, acompanhada imediatamente de todas as relações que esta substância pode ter com todas as outras substâncias do mundo. Ou seja, aí você terá aprendido, você percebe o gato, você percebe aquela substância individual gato, você percebe a essência dela, ou seja, a espécie a que pertence, tá certo? E você percebe simultaneamente todas as propriedades e acidentes. Só Deus pode fazer isso. Ora, como só Deus pode ter a simples apreensão compreensiva, o que, que a lógica fez desde o início? Desistiu disso e passou a lidar com as perdas, com as essências puras. E começou a estudar, então, as relações que mentalmente nós podemos estabelecer entre várias essências puras. Tá certo? E daí vem, então, toda a silogística, todas as possibilidades de predicação, de combinação de conceitos que você tem. Ora, como a lógica procede assim, significa que a lógica em si mesma não tem nada, nada, nada, nada, nada a ver com nenhum ente real do mundo. Então, como poderíamos dizer que a lógica, como definem os escolásticos, é a ciência que dirige o ato da razão de modo a levá-la ao conhecimento da maneira mais certa possível? A mim parece que a lógica jamais foi isso. Tá certo? Essa não é uma definição da lógica. Isso é o que eles esperavam obter da lógica. Estavam definindo a lógica teleologicamente, por assim dizer. Se a lógica alcançasse seus últimos resultados, o que, que seria? Seria uma técnica que dirige a razão no ato do conhecimento. Tá certo? Mas a lógica, tal como nós a conhecemos, tal como foi desenvolvida por Aristóteles, pelos escolásticos e pelos lógicos modernos, ela não chega a ser isso, de maneira alguma. Mas alguma coisa ela é. O que, que ela é? Ela é um estudo da estrutura da possibilidade, tal como se expressa, tá certo? Nas combinações possíveis entre essências puras. Ora, essa limitação da lógica, ela não limita somente a lógica, ela limita toda a esfera do conhecimento humano. Porque nas ciências que você faz, você também lida com elementos puros que não existem na realidade. Uma substância quimicamente pura, tá certo? Ou uma figura geométrica pura, essas coisas não existem na realidade. Então, nós temos de um lado o mundo da experiência, tá certo? Que nos chega através dos sentidos internos e externos, na sua imensa, inesgotável e irredutível complexidade, e do outro lado nós temos uma série de esquemas de possibilidades. E o que nós chamamos de ciência, preste bem atenção, isso aqui é fundamental. Tudo o que nós chamamos de ciência consiste em transpor o mundo da realidade para o mundo da possibilidade. Quando nós sabemos a que tipo de possibilidade, a que ordem e a que grau de possibilidade pertence um determinado fato, uma sequência de fatos, nós dizemos que temos um conhecimento científico deles. O ideal seria, vamos dizer, o que é o grau máximo de conhecimento científico? É quando você conhece uma coisa sob a forma de uma lei científica que enuncia, portanto, um elo de necessidade, onde, dadas tais condições, tal conclusão se segue necessariamente. Como acontece na própria lógica, na teoria do silogismo, né? Dadas duas proposições, segue-se, dada uma premissa maior, uma premissa menor, segue-se inapelavelmente uma consequência. Então, aí você tem um elo de necessidade. Necessidade vem do latim nec cedo, quer dizer, não cedo, não ceder. Naquilo que, por mais que você mexa, a coisa está amarradinha e não cede. O ideal de todo conhecimento científico seria poder exprimir todo o conjunto do conhecimento daquela ciência em proposições de necessidade absoluta. Não é isso? Ora, a necessidade pode ser definida como a impossibilidade do oposto. Quer dizer, uma coisa é assim e não pode não ser assim de maneira alguma. Tá certo? Porém, todos esses elos de necessidade se verificam não entre entes da realidade, mas entre essências puras. Por exemplo, mesmo na própria lógica, quando nós pegamos duas premissas, duas frases, e dizemos que, dada a premissa maior e a premissa menor, se segue inapelavelmente uma consequência, nós estamos fazendo abstração do uso real da linguagem. O famoso silogismo, Sócrates, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. É isso? Ora, qual foi a intenção real, precisa, concreta, com que o indivíduo disse todo homem é mortal? Veja que essa simples frase, ela pode conter dentro de si uma multiplicidade enorme de intenções e significados. Mas todos esses significados se reportam ao quê? A um único significado essencial, puramente formal. E é com esse significado da frase que a lógica vai lidar. Ou seja, ela está fazendo abstração das diferentes situações em que diferentes pessoas podem dizer a mesma frase com diferentes intenções. Se isso acontece na própria lógica, imagine quanto isso não acontece nas outras ciências. Basta esta pequena observação inicial para você entender que nunca, nunca, nunca haverá uma explicação científica da totalidade da realidade. Nunca. Isso é absolutamente impossível. Isso só seria possível se a realidade existente fosse um traslado direto das leis da necessidade. Ora, além da necessidade absoluta, as ciências conhecem também uma necessidade relativa que se chama probabilidade. Ou seja, nós não temos certeza de que as coisas procederão desta ou daquela maneira, mas nós sabemos que há uma tendência de X% de que aconteça assim. Ora, este enunciado matemático da tendência, ele por si também pretende ter um valor absoluto. Se eu digo que há 72% de chance de que aconteça tal coisa, quer dizer que não há 73%, nem 84%, nem 25%. Então, a afirmação, vamos dizer, da necessidade relativa é também uma necessidade absoluta, tá certo? Formalmente, apenas no seu conteúdo, ela não expressa, vamos dizer, uma totalidade absoluta, mas uma parte. Tá certo? Então, quer dizer, o conceito básico de qualquer ciência é o elo de necessidade. E necessidade, vamos dizer, é o contrário da possibilidade. É impossibilidade de alguma coisa. A necessidade se expressa mediante uma impossibilidade. Ou seja, o mundo em que nós vivemos, ele não se compõe nem de possibilidades nem de impossibilidades. Ele se compõe de fatos e coisas. Os fatos e coisas jamais nos aparecem sob a forma de necessidade absoluta ou de arbitrariedade absoluta. Nós nunca temos nenhuma situação nem outra. É por isso que as discussões sobre determinismo e livre-arbítrio, em geral, são absolutamente inócuas. Porque não há nada na experiência que corresponda nem a uma coisa nem a outra. Determinismo seria a absoluta necessidade, quer dizer, uma sequência de elos que se seguem uns aos outros inapelavelmente. E o que seria o total livre-arbítrio? Seria a total ausência de elos. Então, onde nada está obrigado a nada. As duas coisas são totalmente alheias ao nosso campo de experiência. Só tem existência lógica. Mas o longo hábito de raciocinar sobre essências puras que os filósofos adquiriram ao longo dos tempos e que depois foi passado para o mundo das ciências modernas, pode criar a ilusão de que se nós conseguirmos captar uns quantos elos de necessidade, nós temos a explicação de tudo. Não. Se nós conseguirmos, mesmo que conseguíssemos isso, tá certo? Nós teríamos apenas os elos de necessidade que conectam umas às outras certas sequências de essências puras, e não de coisas, e não de fatos, e não de realidades. Se é assim, então pergunto eu, por que o conhecimento científico não falha 100%? ele não falha 100% porque a mente humana tem essa prodigiosa capacidade de lidar com essências puras num certo plano, mas introduzir o corretivo da acidentalidade no outro. Ou seja, nós conseguimos pensar uma essência gato, né? Conseguimos fazer esta abstração, quer dizer, separamos a essência da substância real com todos os seus acidentes, mas no fundo nós sabemos que os acidentes estão lá. Ou seja, nós não somos tão idiotas, tá certo, quanto um manual de lógica dá a entender que nós somos. Este fundo da acidentalidade é o que dá para nós, vamos dizer, o senso da concretude por trás, por baixo e por dentro das essências puras com as quais nós lidamos. Tá certo? E esta tensão entre uma essência pura, que está bem definidinha, arrumadinha, recortadinha, como uma figura geométrica, e um fundo de acidentalidade indefinido, tá certo? Esta tensão é que é o problema fundamental do conhecimento. Porque se nós lidamos só com essências puras, então é só entregar tudo para um computador e ele faz o resto sozinho. Seria tudo matematizável, tá certo? E tudo automatizável. Mesmo que lidasse não com necessidades absolutas, mas com probabilidades, tudo seria matematizável, tá certo? E o sujeito humano seria totalmente desnecessário no conhecimento. Não é preciso dizer que o ideal de todas as ciências modernas é chegar a este ponto. Quer dizer, uma ciência tão perfeita que dispensa a presença de um cientista, a presença de um sujeito humano que conhece. Ora, em que medida um conhecimento assim constituído seria realmente conhecimento? Ele seria apenas um conjunto de esquemas formais compostos com essências puras, cuja relação com a realidade seria altamente problemática. Então, isso que eu estou dizendo marca o limite de toda e qualquer ciência possível. Porém, não o limite de todo e qualquer conhecimento possível. Porque você vê, você suponha que você é um cientista e você está lendo um livro de física, onde todos os conceitos ali são essências puras, definidas matematicamente. Tá certo? Então, olha, você não vai ser tão idiota ao ponto de você acreditar que aquilo é a realidade. Você sabe que por baixo daquilo existe uma realidade concreta que ele chega pelos sentidos e que não se reduz inteiramente àquelas fórmulas. Você sempre sabe disso. E é por isso mesmo que adianta você escrever livros de física. Senão, os livros teriam que ser lidos apenas por computadores. O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte. O portador do conhecimento é a consciência individual vivente. E esta é capaz não apenas de praticar a abstração em vários níveis, mas de praticar o contrário. Praticar a concreção. A capacidade de abstração é uma coisa tão imensamente louvada ao longo dos séculos que, frequentemente, nós nos esquecemos que, sem a capacidade contrária, ela não vale absolutamente nada. Ela vai criar apenas uma série de simulacros de conhecimento sem relação com o mundo da experiência. Não é isso? Eu mencionei aqui o projeto no qual esteve envolvido aí o Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein e Alfred North Whitehead durante algum tempo, que seria de criar a metalinguagem pura de todas as ciências, e que depois acabaram desistindo. O Wittgenstein foi um dos primeiros a desistir, e mais tarde o Russell Whitehead também desistiram. Um projeto similar é o que foi desenvolvido pelo famoso Raimundo Lúlio. Ele chamava Ars Magna, arte combinatória. Você pega um monte de essências puras e descobre todas as combinações possíveis. Então você tem ali o conjunto do que é dizível. Mas dizível por quem? Por um ser humano real, no uso da sua linguagem real, não, que é dizível por um, ou por um ser humano abstrato, ou hoje em dia por um computador. Do mesmo modo, o que o nosso Mário Fernando Santos chamou Mateses Megistio, ensinamento supremo, também não é nada mais do que isso. Quer dizer, é uma arte combinatória, certo? Feita a partir de uma série de categorias iniciais que ele condensa sob a forma do simbolismo dos números, unidade, dualidade, ternário, etc., etc. Mas que, à medida que você vai seguindo nesta combinatória, você parece que vai se afastando cada vez mais da experiência concreta e está lidando apenas com combinações de essências puras. Ou seja, o único conhecimento integral que o homem pode chegar é o conhecimento dessas combinações de essências puras, não o conhecimento da realidade. Então, nós já podemos tirar aqui uma conclusão de ordem metafísica. Por exemplo, realidade é precisamente aquilo que não chega a se reduzir a essas formas, a esse conjunto de formas. Ora, quando eu digo que isto é uma limitação da ciência, isto não é uma limitação que valha para todo o conhecimento humano. Por quê? Porque cada ser humano ele tem a noção da concretude. É? Então, se ele não tiver, você logo notará que tem alguma coisa estranha nele. Você vê que quando o sujeito começa a tratar os entes reais e as pessoas reais como se fossem essências puras, isso é exatamente o que nós chamamos de esquizofrenia. É? Quer dizer, é um conhecimento, que é um conjunto de formalidades sem participação pessoal naquela experiência. Esta impossibilidade da participação pessoal e esta impossibilidade de suportar a tensão entre o abstrato e o concreto, isso mesmo é que define a esquizofrenia. Então, isso quer dizer que toda e qualquer tendência filosófico-científica que force muito, tá certo, na direção de alcançar um conhecimento, vamos dizer, suprapessoal, exato, perfeito, comprovado em todos os seus detalhes, tá certo? De tal modo que dispense a presença do ser humano real e concreto, é evidentemente uma tendência esquizofrênica. Felizmente, ela é irrealizável, tá certo? Mas isto não impede que muitas pessoas vivam desse sonho, tá certo? Sem perceber que, de fato, é um pesadelo. Em suma, o que foi esquecido com muita frequência na tradição filosófica e científica é o seguinte: o sujeito e o portador do conhecimento é a consciência humana individual. O resto são apenas registros escritos. Escrito, gravado, qualquer coisa. Ou seja, é conhecimento potencial. Conhecimento mesmo é só aquele que o sujeito humano concreto consegue ter efetivamente. Aquilo que eu consigo saber, que você consegue saber, que o outro consegue saber. Não é isso? Então, quando nós iniciamos o estudo desses conceitos fundamentais da lógica, nós nunca podemos esquecer esta natureza, por assim dizer, paradoxal ou tensional de cada um desses conceitos. Vocês não imaginam o sofrimento intelectual que isso representou para mim por muitos anos, porque toda vez que eu tentava ler um livro de lógica, em vez de sentir que eu estava entrando num território mais claro, a coisa se tornava cada vez mais obscura para mim. Por exemplo, quando nós começamos a classificar os conceitos, ou como se diz em lógica, fazer a partição dos conceitos. Então, um conceito, diz a lógica clássica, tem dois aspectos. Um é a sua compreensão e outro é a sua extensão. O que é a compreensão? É o conjunto das notas que você aprendeu. Nota é tudo que você notou. Por exemplo, se você olha um objeto que você não sabe o que é, tá certo? E você capta algo dele, capta algo que não está bem adequado a ele, ainda assim você tem uma simples apreensão. É um conjunto de notas, tá certo? Que você está achando que expressa o que aquele ente é, mas que não precisa ser necessariamente isso. Esse conjunto das notas, tá certo? É o que se chama compreensão. Compreensão no sentido de abrangência, tá certo? Em inglês usa mais isso, comprehend, quer dizer abranger. Em português usa raramente isso, né? E o outro é a sua extensão. O que é extensão? Extensão é o conjunto dos entes ao qual aquele conceito se aplica. Então, por exemplo, se você... Qual seria, vamos dizer, o conjunto das notas que compõem o conceito de gato? Então, em primeiro lugar, você tem que saber que ele é uma substância e não um acidente, é uma propriedade. O gato não é um adjetivo, não é isso? Em segundo lugar, você precisa saber que ele é um ser vivo. Mas que ele não é um ser vivo como qualquer outro, ele é um animal. E um animal de uma espécie determinada, felina. Então, esse conjunto de notas, pum, fixou lá o que é o gato. Esse conjunto de notas, então, é a compreensão ou abrangência do conceito. Mas a extensão do conceito é o conjunto dos seres ao qual aquele conceito se aplica adequadamente, ou seja, o conjunto dos gatos. A lógica antiga dizia o seguinte: quanto maior a compreensão, menor a extensão. Portanto, quanto mais notas você tiver no conceito, mais detalhado será o conceito e, portanto, menor será o universo de seres ao qual aquele conceito se aplica. Não parece claro isso aí? É, só que quando você vai na lógica hindu, tem um sujeito chamado Shankara, e Shankara dizia o seguinte: se você juntar todas as notas possíveis, você obtém o conceito de tudo. E o conceito de tudo abrange todos os seres possíveis. Então, ó raios, quanto maior a compreensão, menor a extensão, ou quanto maior a compreensão, maior a extensão? Se você resolver isso, eu te dou um doce. Isso é para vocês verem até que ponto aqueles conceitos fundamentais da lógica podem ser complicados e problemáticos. Tá certo? E à medida que eu fui percebendo essas coisas, eu fui criando um preconceito contra os lógicos e contra os... Não é um preconceito, é um pós-conceito, obtive isso por experiência. Contra os lógicos, especialmente contra os lógicos matemáticos, que ainda aperfeiçoam o negócio. Né? E eu fui vendo como toda esta coisa é imensamente perigosa se você não souber que cada um desses conceitos da lógica tem o seu preço. Ou seja, não tem jeito de você pensar sem lógica. Todo mundo pensa com alguma lógica, por tosca que seja. Ela, como ela é um encadeamento das possibilidades, tá certo? Então, toda e qualquer essência pura que você pense, ou seja, praticamente qualquer palavra que você use, tá certo? Ela tem uma série de relações lógicas que estão implícitas e que você pode mostrar a qualquer momento, pode evidenciar, pode conscientizar e expressar a qualquer momento. Em certas circunstâncias, até, vamos dizer, por exemplo, a percepção de um erro de lógica é uma coisa quase espontânea no ser humano, né? Se alguém está dizendo uma coisa, produz ali um ilogismo muito flagrante, todo mundo percebe. Quer dizer, existe uma espécie de instinto lógico. Não é isso? Porém, em que medida esse instinto lógico é um instinto puramente formal de você perceber que o encadeamento dos conceitos está errado? Em que medida ele é uma referência à experiência da realidade? Eu notei, por exemplo, acompanho, pela minha ingrata função de jornalista, comentarista de mídia, eu acompanho muitos debates públicos, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu vejo que, particularmente no Brasil, existe uma tendência muito forte as pessoas terem uma espécie de exacerbação do senso lógico. Ou seja, percebem contradições lógicas com grande facilidade. Porém, a contradição lógica implica necessariamente uma contradição real, ou seja, uma falha de percepção da realidade, nem sempre. Percepções muito aguçadas e verídicas podem ser expressas de maneira logicamente falha e vice-versa. Não é isso? Então, bom, da simples apreensão, nós puxamos um negócio que nós chamamos o conceito. O conceito se expressa no que em lógica se chama um termo. Vocês não têm que guardar essas palavrinhas, são termos técnicos. Um termo não é uma palavra. Um termo pode ser duas, ou três, ou quatro palavras. Tá certo? Por exemplo, quando você pega, assim, apreende a noção de este homem, esta pessoa. São duas palavras, mas isso é um único termo. O termo traduz o quê? A simples apreensão que você está tendo, não de ser humano em geral, mas deste ser humano em particular. O termo pode ser muito complexo, né? O gato que está no telhado da vizinha neste momento. Tudo isso, em lógica, é um termo. Um termo que designa esta apreensão que você tem. Ou seja, você não está se referindo a gato em geral, tá certo? Nem a um conjunto de gatos em particular, mas a um determinado gato num determinado momento. Isso é uma simples apreensão e isso se expressa neste termo. O gato que está no telhado da vizinha neste momento. Então, isso foi chamado termo. Termo também quer dizer o fim de uma coisa. Terminus, em latim, é limite, fronteira. Ou seja, a obtenção do termo é o que se diz ser o final da simples apreensão. Quer dizer, a simples apreensão termina na hora que você tem o termo. O termo também, ele não só limita a simples apreensão no tempo, quer dizer, ele é o fim do processo da simples apreensão, mas ele também limita o conteúdo dela. Quer dizer, aquilo que está no termo é, em princípio, o conjunto fechado daquilo que está na simples apreensão. Porém, quando nós dizemos a palavra conceito, o termo mesmo, conceito, a palavra mesmo, conceito, que vem do latim conceptio, o verbo sepio, sepire, quer dizer pegar, agarrar, né? Significa que você apreendeu algo, mas o que, que você apreendeu? Você apreendeu apenas o conteúdo do seu pensamento ou você apreendeu algo de uma substância real? Então, uma coisa é o conceito de uma ideia que você teve. Outra coisa é o conceito da coisa. Então, eu vejo aqui um gato e crio, então, tem uma simples apreensão de gato. E com aquilo eu crio um conceito de gato. E é com esse conceito que eu vou começar a lidar daqui para dentro. Quando eu penso este conceito, eu posso pensá-lo como conceito do gato ou como puro conceito, um conceito que está na minha mente. E é isso que os lógicos antigos chamavam de primeira intenção e segunda intenção. Quando eu menciono, penso um conceito com a intenção de referi-lo a um objeto real, isso chama-se primeira intenção. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando do conceito e não do gato. Então, isso chama-se segunda intenção. Tá certo? Muito bem, na passagem da primeira para a segunda intenção, nós atravessamos universos inteiros. Então, parece uma coisa simples o que os lógicos estão dizendo, o conceito de primeira intenção e segunda intenção. Porém, enquanto eu estou usando o conceito na primeira intenção, eu estou referindo a um objeto. Como é que eu conheci esse objeto? Conheci pelos meus sentidos. Quer dizer, eu não vejo um gato por dentro. Eu não conheço a totalidade do que se passou com aquele gato. Quer dizer, eu tive uma certa percepção dele. Essa percepção só pega determinados aspectos dele. Embora eu não seja nenhum idiota e conserve lá o círculo de latência. Quer dizer, eu sei que tem um círculo de latência lá. Por exemplo, eu sei que este gato não surgiu do nada. Eu sei que ele tem uma ancestralidade que remonta até não sei onde. Quer dizer, houve uma multiplicidade de gatos que tiveram que existir para que esse gato chegasse aqui. Outra coisa, eu sei que ele também não brotou neste lugar. Ele veio de algum lugar. Mesmo que ele tenha nascido nesta sala, ele não nasceu no lugar onde ele está. A não ser que ele tenha nascido lá e tenha voltado para aquele lugar. Em suma, tem todo esse círculo de latência em volta. Mas o círculo de latência, ele também é latente, é? Ele está presente na sua imaginação, na sua memória, na sua expectativa. Você não tem uma representação dele. A representação completa do círculo de latência só Deus tem, e daí já não é mais latente. Para Deus isso tudo é patente. Tudo que o gato fez, os antepassados do gato fizeram, e o que o gato vai fazer pelos séculos dos séculos, tudo isso está presente para Deus. Né? Para nós está, não está presente, não está patente, está latente. E a maneira correta de nós conservarmos o senso dessa latência é uma tensão. Atenção, o que, que é? É a consciência permanente do hiato entre o meu conceito e a realidade. Sem este hiato, o conceito perde toda a realidade. Ou seja, nós só podemos dizer que nós estamos pensando a realidade quando nós sabemos que não estamos pensando a realidade. Então, este pensamento de dois andares, por um lado eu tenho aqui o esquema lógico que eu estou montando, mas por outro lado, eu tenho dentro de mim o senso, o sentimento daquela latência e, portanto, da inadequação do que eu estou dizendo. Quando eu digo alguma coisa, a pessoa que me ouve também tem isso. Porém, ela está, na hora que eu emito uma frase, quer dizer, eu pego o meu termo gato e construo uma frase com ela, e digo para alguém, aonde esta pessoa prestou atenção? No sentido dicionarizado da palavra, ou seja, o sentido estabilizado do termo. No meu pensamento, ou seja, ela está percebendo que eu pensei algo. Ela está percebendo que isto que eu pensei saiu de algo que eu percebi. E ela está sabendo que isto que eu percebi foi um recorte operado dentro de em cima de um ser real. Ela recompõe tudo isto? Na maior parte dos casos, não. Note bem, para você entender a frase mais simples, mais mínima, você tem que colocar ali um aporte de adivinhação, que é simplesmente monstruoso. Quer dizer, o sujeito fala gato, elefante, girafa, casa, minhoca, tá certo? Automóvel. E das duas, uma. Ou eu trato isso apenas como um esquema genérico que outra pessoa poderia usar, mas poderia usar num outro sentido. Ou eu tenho toda esta antecipação de toda a experiência e o processo cognitivo porque aquela, pelo qual aquela pessoa passou para poder me dizer isto. Note que este é o princípio, vamos dizer, da leitura do que quer que seja. E convenhamos, os textos filosóficos não são aqueles que mais ajudam você a operar essa complementação, essa injeção de conteúdo no que o texto está dizendo, o que o professor está dizendo. Por quê? Porque toda filosofia é composta com termos técnicos genéricos. A não ser que o filósofo coincida também de ser um escritor sugestivo, o que não é obrigatório para o exercício da função de filósofo. Então, todos estes conceitos usados em lógica, eles só valem alguma coisa se você tiver permanentemente, vamos dizer, essa espécie de inquietação ou de tensão para adivinhar o mundo da experiência real, humano, por trás desses esquemas verbais usados para transmitir isto ou aquilo. Ou seja, a melhor maneira de entender o que as pessoas estão dizendo, ou o que um filósofo está dizendo, é saber que você não está entendendo. Que está faltando coisa. E que muito terá de ser adivinhado. Se você se recusa a esta adivinhação, então você saiu do mundo da experiência real e você entrou no mundo das puras relações lógicas entre essências. E, ainda que nós conhecêssemos todas as essências e todas as relações entre elas, isto não seria o mundo. Seria apenas o esquema de possibilidade do mundo. Seria o mundo real esvaziado da sua substância e transformado num esquema de possibilidade, numa gradação de possibilidade. Ora, vamos supor que nós tivéssemos, então, este esquema, que nós conhecêssemos esse esquema de possibilidade na sua totalidade. Você tem a metafísica completa. Mas você esqueceu o mundo da experiência. Preste atenção. Esse conjunto de leis metafísicas, igualzinho, com base nele se poderia construir um número indefinido de outros universos bastante diferentes desse. Isto, vamos dizer, de modo geral. De modo mais particularizado, toda e qualquer explicação científica do que quer que seja deixa em aberto a possibilidade de outras explicações em número indefinido. Ou seja, não há uma explicação científica terminal de nada. Não há e não pode haver. Então, isso quer dizer que toda a ciência do mundo, somada, organizada e arrumada, ela continua sabendo menos do que uma, qualquer consciência individual vivente, mesmo que seja de um sujeito idiota. Um idiota sabe mais concretamente do que toda a ciência universal. Por quê? Porque ele tem a percepção da realidade concreta. E esta é sempre imensamente mais rica do que todos os esquemas de possibilidades que nós possamos montar. Tá certo? Então, se eu puder, desde o início da sua formação, infundir em vocês, vamos dizer, este respeito pela realidade existente, e fazer vocês entenderem que o próprio conjunto dos conhecimentos humanos, ele não é senão um item a mais dentro dessa realidade. Um item criado pelo homem, evidentemente. Mas ele não é senão uma parcela a mais, um elemento a mais. E desenvolver em vocês o senso de que este respeito pela realidade efetiva que chega até nós é muito mais importante do que o respeito pela totalidade dos conhecimentos existentes. Então, terei chegado a algum resultado. Então, voltando a um exemplo que eu já dei, se você pegar todos os livros de mineralogia do mundo, tem lá um monte de conhecimento sobre os minérios. Porém, nos minérios existe muito mais conhecimento registrado do que está registrado nos livros. E nenhum tratado de mineralogia poderá jamais conter tudo isto. Tá certo? Então, o universo é um depósito de conhecimentos. Se ele não fosse um depósito de conhecimentos, se não houvesse nele uma sugestão de ordem, nós jamais poderíamos, pela simples força do nosso cérebro, criar esse conjunto de esquemas de possibilidade que nós chamamos de ciência. Mesmo porque cérebro não é uma invenção da ciência. Cérebro é uma coisa física que existe. Mesmo supondo-se que nós pensemos com o cérebro, eu não acredito que a gente pensa com o cérebro, eu acredito que a gente pensa com tudo e mais alguma coisa. É que o cérebro é só um componente a mais. Tá certo? Todo o conhecimento que nós adquirimos e temos não passa de um acontecimento a mais dentro do campo ilimitado da realidade. Ou seja, a palavra realidade deve ser pronunciada de maneira cheia. E você sempre tem que saber que tudo o que você sabe, ou pensa que sabe, está dentro de um conjunto infinito chamado realidade. Deste conjunto infinito é de onde você tira as sugestões em cima das quais você vai organizar o seu pensamento. Eu já dei para vocês, mais de uma vez, o exemplo das direções do espaço. Se você não sabe o que é para frente, para trás, direita, esquerda, em cima, embaixo, você está literalmente perdido no espaço. E como que você vai pensar? Por exemplo, nós falamos assim, hierarquia dos conceitos ou sequência das proposições. Percebem que eu fiz uma referência espacial? Se não houvesse direções do espaço, como é que eu poderia pensar em hierarquia ou sequência? Vendo que quase todos os conceitos que nós usamos em filosofia e ciência são figuras de linguagem tiradas da nossa experiência do espaço-tempo. Agora, como nós podemos ser imbecis ao ponto de supor que todo este conhecimento que nós criamos foi pura criação humana, e que somos nós que estamos ordenando, botando ordem num mundo caótico, como supunha Kant. Eu digo, olha, eu tentei pensar como Kant muitas vezes, ver o meu pobre cérebro organizando, pondo ordem no mundo. Eu tentei fazer isso. Não dá para fazer. Tentem fazer vocês. Por exemplo, você imagina que você acorda de manhã. E você está num lugar que não é aquele no qual você dormiu ontem. As pessoas que estão em volta não são as pessoas que você conhece. A data no calendário mostra lá 2045. Em suma, todas as referências espaço-temporais em volta sumiram e o seu cérebro miraculosamente organiza tudo isso. Isso é impossível, Eu tenho certeza que o velho Kant jamais pensou numa coisa dessa, mesmo porque ele jamais saiu da cidade dele, ele via todos os dias a mesma coisa, tá certo? E aquilo estava tão bem organizado em volta dele que ele não percebia que até que ponto ele dependia dessas referências externas. Eu tenho certeza hoje que todo o princípio de organização da nossa mente, tá certo? É imposto sobre nós pela estrutura do universo. É a estrutura do espaço-tempo. Tá certo? Não do espaço-tempo físico, que se estuda na física, mas do espaço-tempo da experiência real. E é justamente por causa desta força que o universo em torno tem de conter conhecimentos, contê-los organizadamente, tá certo? E oferecê-los a nós de alguma maneira, e de conservar o seu registro pelos séculos dos séculos. É por isso que nós conseguimos pensar. Muito bem. Se vocês entenderam o problema que existe com a compreensão e extensão dos conceitos, nós podemos passar para a etapa seguinte. E lembrar que combinando esses conceitos, nós obtemos, então, juízos, afirmações que nós fazemos, onde nós atribuímos, tá certo? Algo a um sujeito, um objeto que nós apreendemos por simples apreensão. E esses Aristóteles dizia que tudo que nós predicamos, tudo que nós dizemos, está contido numa coleção relativamente pequena de possibilidades, que ele chamava as categorias. Então, ou seja, a primeira coisa que você pode dizer de algo é o que aquilo é. Por exemplo, isto é um gato, isto é uma casa, isto é uma mesa, e assim por diante. Mas também nós conseguimos, por exemplo, quantificar os entes. Nós dizemos, isso são dois gatos, ou três gatos. Também nós podemos dizer algo a respeito de uma qualidade do gato. Tá certo? O gato é preto, ele é grande, ele é gordo, etc, etc. Nós podemos estabelecer uma relação entre um gato e outro. Por exemplo, este gato é pai daquele outro. Então, aí nós já temos as seguintes categorias. Nós temos a substância, temos a quantidade, temos a qualidade e temos a relação. Tá certo? Além disso, nós podemos dizer algo que o gato está fazendo. O gato está correndo. Ou ele está dormindo. Mas podemos dizer a ação que o gato sofreu. Por exemplo, você pisou no rabo do gato. Não foi uma ação que ele fez, foi você que fez. Não é isso? Então temos aí mais duas categorias que Aristóteles chamava a ação e a paixão. A palavra paixão, em português, adquiriu outra conotação modernamente, mas paixão vem do passivo, quer dizer, é sofrer uma ação. Não é isso? E as chamadas paixões da alma, tá certo? São assim chamadas, porque a alma as padece, não é ela que as faz. Não é isso? Então, por exemplo, se você fica com raiva, então não, você não está fazendo a raiva. Se você fizesse, você teria controle total sobre ela. Mas ela lhe sobrevém, tá certo? Como se fosse do exterior. Ou seja, você não é o sujeito agente que está criando aquilo. Né? E, em seguida, você tem, vamos dizer, o espaço e o tempo. Nós vamos, Aristóteles é meio incerto com relação à lista das categorias, mas nós vamos fechar negócio com essas aqui que nós temos, essas oito categorias. Né? A substância, a quantidade, a qualidade, a relação, a ação, a paixão, o espaço e o tempo. Às vezes Aristóteles cita duas outras, a posição e a atitude. Mas vamos esquecer isso aqui por enquanto. Elas não são necessárias absolutamente. Muito bem. Da primeira categoria para a segunda, tá certo? Você já vê que não existe um nivelamento, que elas não estão colocadas no mesmo nível. Por exemplo, você pode falar de quantidades, tá certo? Consideradas em si mesmas. Você diz 2 mais 2 é 4. Tá certo? Então você não está referindo isto a substância nenhuma. Mas tão logo você reconhece isso, você admite que é apenas uma sentença formal que no fundo não está dizendo nada, está apenas articulando, né, essências puras possíveis. Não é isso? Do mesmo modo, a qualidade, né, você pode, por exemplo, destacar, dizer, a cor, o gosto, etc, etc. Certo? Mas todas essas qualidades, embora você possa pensá-las separadamente, por exemplo, pode pegar o conceito de uma cor, a cor verde, você sabe que a cor verde não existe em si mesma, ela só existe se estiver numa substância. Do mesmo modo, uma relação. A relação tem que ser entre algo e alguma coisa. Mesmo que seja, por exemplo, entre dois conceitos lógicos. Um conceito lógico, ele é uma substância também. Qual é a substancialidade de um conceito lógico? É um dado do conhecimento humano. Você pode considerá-lo psicologicamente, ou seja, como um ato mental que foi feito, ou você pode considerá-lo como um puro esquema de possibilidades. Então, ele tem a substância de um puro esquema de possibilidades. Ou seja, mesmo as coisas que não têm substância são substâncias. Tá certo? Bom, aí nós já temos um problema terrível. Quais substâncias existem e quais apenas podem ser tratadas logicamente como substâncias sem sê-lo realmente? Pode anotar isso, que isso aqui, 80% das discussões em filosofia são exatamente sobre isto. Quer dizer, o conceito de substância, tal como está explicado ali em Aristóteles, parece bastante claro, está certo? Porém, o fato de que nós possamos dar nomes a coisas que não existem e que nem são coisas, e tratá-los como se fossem substâncias, já nos cria um problema terrível. Se nós não pudéssemos fazer isso, nós não teríamos pensamento abstrato. Né? Mas como nós podemos fazer isso? Segue-se uma série inumerável de confusões. Por exemplo, o sujeito usa a palavra assim. Né? A história nos ensina que... Opa, peraí. Está usando a história, pronto, um termo, tá certo? E designa, portanto, uma substância. A qual substância corresponde exatamente esse termo história? Por exemplo, é o conjunto dos conhecimentos que foram registrados pelos historiadores. E você não teve acesso ao conjunto do que os historiadores sabem. Então, como você pode dizer que a história ensina isto ou aquilo? Mas você pode se referir também não à história como ciência, e sim à história como conjunto dos fatos sucedidos. Eu digo, mas se você não conhece sequer a ciência histórica inteira, como você pode conhecer a história como conjunto dos fatos sucedidos? Em suma, qual é a substancialidade ou não da história? Existem filósofos que consideram, né, que a história é a dimensão máxima onde tudo acontece. Ela é a suprema realidade. Portanto, ela é a substância da qual nós somos os atributos. Por exemplo, quando você vê as ações de um ser humano e as explica pelo que você acha que é o conjunto dos fatores históricos em jogo naquele momento. E você vê que por trás da explicação que o próprio sujeito agente dava para si mesmo com relação aos seus próprios atos, existe uma outra explicação mais profunda que ele não pegou, mas que era o sentido dos fatos históricos que o estava induzindo a agir dessa ou daquela maneira. Então é como se houvesse uma substância chamada história, a qual tem consciência, a qual raciocina, a qual dá ordens, determina o curso da ação humana, independentemente da consciência dos indivíduos. É o que Hegel chamava astúcia da história. Você acredita que você está agindo para esta ou aquela finalidade, mas existe um outro processo histórico mais profundo que você não percebe, que está levando os resultados das suas ações para outro lado. Então, digamos, a história passa a ser substancial e o pobre agente humano se torna totalmente insubstantivo. Eu não, claro que eu não pretendo resolver esse problema aqui, mas isso é só para vocês. Eu só estou dizendo isso para ilustrar, naquilo que eu disse há pouco, que a maior parte dos problemas filosóficos se constitui de questões ligadas à substância. Por exemplo, Spinoza define a substância como aquilo que existe em si e de per si, sem necessitar de nada mais. Mas então só tem um que atende à noção de substância, que é o próprio Deus. Então Deus é a substância. E tudo mais são qualidades, atributos, estados, etc. Inclusive as nossas próprias pessoas. Mas um outro sujeito pode dizer, se você vê lá o Ludwig Feuerbach, diz, não, Deus é uma ideia que alguns homens tiveram para atender a uma necessidade deles. E depois eles criaram esta ideia. Ou seja, eles são a substância. E esse Deus é apenas um atributo. Ou seja, uma ação que foi praticada por eles. Mas depois eles se enganaram e atribuíram substancialidade a essa ideia e se dessubstancializaram a si próprios. Então, daí que vem a ideia da alienação. Quer dizer, aquilo que lhe é próprio é alienado, é transferido a um outro. A minha substancialidade é transferida a uma ideia que eu criei chamada Deus. Eu digo, bom, aí temos um problema. Quem tem razão, Spinoza ou Feuerbach? Deus é a única substância e tudo mais é qualidade, propriedade, acidente, etc, etc. Ou, ao contrário, a existência é o processo da existência social e cultural na qual aparece uma ideia chamada Deus. Do mesmo modo, nós podemos fazer essa pergunta com relação a dados da ciência. Por exemplo, uma partícula subatômica é uma substância? Ela existe como tal ou ela é apenas uma propriedade de alguma outra coisa? Nenhum físico do mundo sabe responder esta pergunta. Às vezes eles tratam como se fosse uma coisa, às vezes tratam como se fosse outra. Por exemplo, eu mencionei para vocês aqui o fato de que a física quântica, que é a coisa mais avançada que existe em ciência, mais avançada e mais perfeita, não sabe se por trás daquele conjunto de probabilidades que eles tão bem observaram, mediram, etc., etc., existe uma constante ou não. Então, se existia a constante, bom, essa constante passa a ser ela, o elemento substantivo. Só que essa constante é desconhecida. Então, os físicos quânticos que são, por convicção própria, são realistas, isso é, que acreditam na existência do mundo objetivo, tá certo? Continuam acreditando nisso porque eles acreditam numa substância desconhecida. Aqueles que só acreditam no conhecido dizem, olha, nada sabemos, tudo que podemos saber é esse conjunto de probabilidades que nós estamos escrevendo aqui. Não sabemos se tem alguma coisa por baixo disso, tá certo? Ou se não tem. Ou seja, não sabemos se isso é real ou irreal. Então, esses dois exemplos bastam para ilustrar para vocês que a quase totalidade dos problemas discutidos em filosofia, inclusive em filosofia da ciência, são problemas de substância. Inclusive, quando os indivíduos fogem dessa questão e querem adotar apenas uma atitude que eles chamariam de pragmática, certo? Ou seja, não interessa a substancialidade ou não das coisas, interessa só o que nós podemos fazer com elas. Interessa as suas ações. Eu digo, ah, mas então as suas ações são substantivas. Hã? E o resto se torna atributo, etc, etc. Ou seja, não tem para onde fugir. O problema da substância é o problema filosófico por excelência. Entendeu? Então, ora, acontece que todas as demais categorias, elas só fazem sentido se referidas à substância. Mas se nós estamos em dúvida quanto à substância, também estamos em dúvida com relação à quantidade, à qualidade, à ação, à paixão, etc, etc, etc. Muito bem. Nós não sabemos, efetivamente, quando olhamos o mundo inteiro da experiência que está diante, em torno e dentro de nós, nós não sabemos efetivamente o que é substantivo ali, né? E o que é apenas atributo. Tá certo? No entanto, nós temos a noção da substância e somos capazes de reconhecer algumas substâncias. Por exemplo, eu sei que um gato não é nem parte de outro gato, né? E nem atributo de outro gato. Porém, ao mesmo tempo, eu sei que o gato não existe em si e de per si. Isso quer dizer, o critério que Aristóteles assinala para o reconhecimento de uma substância não permite por si mesmo graduar o que nós podemos chamar de substancialidade da substância. Por exemplo, o gato é realmente uma substância, este gato aqui? Ou o que é substância é a espécie gato da qual este é uma aparência temporária? Não é isso? Então, vocês imaginam, por exemplo, o que acontece quando você pega uma grande teoria científica e começa a analisá-la com critério filosófico suficiente, ou seja, com consciência da encrenca. Você imagina, então, o que aconteceria, por exemplo, com um negócio chamado teoria da evolução, quando você imagina, examina sob este aspecto. O processo evolutivo, ele abrange e transcende as espécies, ou seja, elas estão todas submetidas a um processo evolutivo, ou, ao contrário, o processo evolutivo é apenas uma propriedade delas. Não adianta perguntar para Charles Darwin que ele não sabe isso. Ele nem percebeu que esse problema existe. Do mesmo modo, quase todos que discutem teoria da evolução não percebem isso. Então, isso quer dizer que nestas discussões científicas, discussões públicas, as pessoas já estão jogando com conceitos cuja complexidade, cuja problematicidade elas não percebem. E isso, então, é o que eu chamo de, vamos dizer, a causa do amadorismo filosófico. E se você está lidando com determinados conceitos, tá certo? E você acredita que eles têm uma força explicativa, mas você não percebe que eles mesmos requerem uma explicação que eles não podem fornecer, né? Então você está recobrindo a sua ignorância com uma aparência de certeza. Não é isso? Se nós dizemos que existe uma lei da evolução animal, e, portanto, todos os animais estão submetidos a ela, todas as espécies estão submetidas a ela, então, o verdadeiro personagem da história chama-se evolução, e não as espécies animais, as quais são apenas os instrumentos de que esta lei se serve para se manifestar. Entendeu? Basta este ponto para você ver como esse negócio é encrencado. Tá certo? E por que, vamos dizer que a adesão ou negação da teoria da evolução é mais uma questão apenas de gosto e preferência pessoal, porque ninguém sabe resolver esse problema. É isso? Isso tomada a evolução em todas as, em todas as suas versões possíveis, tá certo? Quando nós entramos, então, no terreno, vamos dizer, das teorias históricas, sociológicas, políticas, etc., etc., então aí é que a coisa vira um Deus nos acuda. Quer dizer, em geral, nessas discussões, o que nós estamos vendo é o uso de figuras de linguagem que expressam expectativas, anseios e sentimentos de certos grupos ou pessoas, mas cuja relação com a realidade da experiência é extremamente problemática. Eu já contei para vocês o que aconteceu comigo quando eu estava estudando geometria no ginásio. O professor explicou que um ponto não media nada, mas que somando vários pontos obtínhamos uma reta. E que isso me deu 20 anos de problema, né? Mais problema ainda porque o professor dizia que essas noções eram intuitivas. Com intuitivas, ele queria dizer o seguinte: eu não sei defini-las. Tá certo? Então, para mim, intuitivo é tudo que está claro, patente, né? E auto-evidente, por assim dizer, por a sua simples presença. Mas o intuitivo pode, às vezes, ser usado no sentido de não racional ou não definível. Então, aquilo era intuitivo nesse sentido. Quer dizer, é misterioso. O que, para mim, significa exatamente o não intuitivo. Quer dizer, não estou intuindo nada. Esta mesma experiência, eu voltei a ter inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes, tá certo? Em livros de ciências naturais e de ciências humanas. Ou seja, rarissimamente você vê alguém que está empenhado em entender realmente o assunto do qual está falando. Isso não quer dizer que essa multidão de livros não contenha conhecimentos úteis, verdadeiros e até essenciais. Mas, em primeiro lugar, como regra geral, você deve considerar tudo isso como discurso poético. São figuras de linguagem para tudo quanto é lado. Uma coisa que quer dizer outra, que quer dizer outra, que quer dizer outra, e cujo sentido último se esvanece. Desaparece em névoas. E, no entanto, nós conseguimos mais ou menos nos orientar nesse mundo. Mas, ora, uma tribo de índio, que não tenha tido contato, vamos dizer, com a civilização científica, ela não consegue se orientar no mundo com base naqueles mitos e lendas sobre a sua própria origem, que vem junto com o mito sobre a origem do cosmos. Nós plantíamos em Xingu a história da terra sem mal. Aqui no céu havia uma terra sem mal e abriu um buraquinho e pum, nós caímos aqui. Então, todo o objetivo da vida é o que? Era voltar para a terra sem mal. Bom, é um esquema bastante simples. Tá certo? Mas isso servia para orientá-los, de alguma maneira, no tempo e no espaço. Eles sabiam o que estavam fazendo ali. Se você pegar a totalidade das ciências que tem hoje, nós podemos dizer que, seguramente, nós não estamos mais orientados do que uma tribo de índio. Porque a maior parte dos conceitos científicos que nós lidamos não são conceitos científicos, são figuras de linguagem. E a base de todo o progresso no conhecimento é, como dizia Erich Fröbel, você ir dessas figuras de linguagem que são compactados de significados múltiplos até uma percepção mais diferenciada das várias camadas de significado e a distinção daqueles significados que podem ser tidos como experimentalmente verdadeiros e outros que não são. Ou seja, quando você descompacta o símbolo, você vê nele o que tem de discurso poético, de discurso oratório, de discurso dialético, de discurso analítico. O que sobrou de discurso analítico, ele diz, isso aqui, finalmente, esta aqui é uma parte que pode ser verificada cientificamente. Ah, é? Parece estar ótimo. Só acontece que, como eu expliquei no livro dos quatro discursos, a quantidade de experiência humana, ela diminui na medida que você vai passando de uma camada de discurso para outra. Ou seja, aquilo que é formulável, em termos estritamente lógicos, científicos, e, portanto, pode ser verificado na experiência, é uma parcela ínfima da experiência. Ínfima, ínfima, ínfima. Né? E, na maior parte das coisas, nós continuamos nos orientando poeticamente pela imaginação, exatamente como, né, faz qualquer tribo de índio, ou como fazia o homem de Neandertal. Então, portanto, é absolutamente inaceitável, sob este aspecto, a ideia de um progresso do conhecimento. Existe um progresso do conhecimento e existe um progresso do esquecimento. Por exemplo, o sujeito passou a vida praticando uma ciência e ele não tem noção de que ele está jogando com figuras de linguagem. Né? Nós podemos dizer que ele sabe praticamente nada. Porque se você não sabe qual o grau de credibilidade daquilo que você está dizendo, isso é exatamente o mesmo que não saber nada. Uma vez eu fiz esse teste com um grupo de alunos no Paraná. Eu disse, vocês pegam o conjunto daquilo que vocês sabem e classifiquem nos quatro discursos. O que você sabe com certeza absoluta? Pode ser duas ou três coisinhas que você sabe, hein? O que você sabe com alto grau de probabilidade? Já aumentou um pouquinho mais. O que você sabe por verossimilhança? Quer dizer, parece verdadeiro, porque em geral as pessoas dizem que é verdadeiro. Aumentou, é mais um monte de coisa. E o que é aquilo que é simplesmente possível? É maior ainda. Então, isso significa que em todos os casos, o senso básico de orientação é o senso do possível. E é justamente aí, por incrível que pareça, que entra a lógica. Porque a lógica é a estrutura do possível. Do possível considerado de maneira vazia, sem conteúdo. Né? Quer dizer, o que quer que aconteça não será autocontraditório em nenhum dos níveis de autocontradição que nós podemos discernir pelo exame lógico. Então, ora, mas você pode analisar qualquer sistema mitológico do mundo, você verá que ele não contém nenhuma contradição interna. Ele pode não conferir com a sua experiência. O mito diz que é assim, mas você está vendo que é assado. Mas você não pode fazer essa comparação, por quê? Porque você não sabe qual o nível de predicação que está o mito. Você nunca sabe exatamente do que ele está falando, então você não pode conferir com nada. Toda a crítica bíblica feita por militantes ateístas, toda, sem exceção, não passa de uma tentativa de interpretar, vamos dizer, com sentido unívoco, literal, material, um discurso poético cujo sentido é ilimitado. Ou seja, de interpretar segundo o que São Paulo chamava letra, quando exatamente São Paulo está dizendo que não é para se guiar-se pela letra. Isso. Mas existe um outro lado da coisa. Você também pode pegar tudo que está contado na narrativa bíblica e transformar tudo em simbolismo e alegoria. Mas não é legítimo fazer isso, porque alguns dos episódios que foram estão narrados lá têm testemunhas. E você sabe que eles sucederam na verdade. O que você não sabe é o significado deles. Então, é a mesma coisa que dizer, a Bíblia é uma narração que você não entende. E essa narração tem partes que são comprovadas historicamente. Mesmo assim, você continua não entendendo. E, sobretudo, vamos dizer, o símbolo central, que é o símbolo da encarnação, Isso é absolutamente impossível de você compreender. E, no entanto, em todo o mundo das ciências, nós não estamos numa condição melhor do que isso aí. Porque, afinal das contas, nenhuma ciência se propõe a dar inteligibilidade aos fatos que ela descreve. A própria inteligibilidade dos conceitos básicos de uma ciência é uma coisa altamente problemática. Então, vamos partir para a última instância e dizer o seguinte: toda ciência existente é uma tentativa de explicar, como diziam os latinos, obscurum per obscurius. Uma coisa que já está obscura por outra que é mais obscura ainda. Então, apesar de tudo isso, tem alguma certeza que você tem. Primeiro, você existe. Segundo, você existe num universo ilimitado. Esse universo ilimitado, por sua vez, boia dentro de um campo de possibilidade ainda mais ilimitado. Todos nós sabemos disso. Isso aí é o que o Anaximandro chamava o Aperon. O Aperon é aquilo que está para além dos limites. Bem, se você perde por um instante sequer essas noções básicas, você não vai entender mais nada. Porque só de todas as noções que nós conhecemos, só existe uma a qual nós temos necessariamente de atribuir necessidade absoluta. Seria o mesmo que dizer validade científica em escala máxima. E essa noção é do infinito. Não no infinito quantitativo, série dos números, por exemplo, mas do infinito considerado como aquilo que não tem limitação, que está para além de todas as limitações possíveis. Ninguém pode dizer que infinito não existe. Tem uma coisa que é, vamos dizer, uma frase absolutamente sem sentido. Porque isso, o infinito não existe, então a totalidade do que existe tem um limite. Se tem um limite é porque tem algo para além dela. Se não tiver nada para além dela, como você pode dizer que tem limites? Então, este senso da infinitude todo ser humano tem, de algum modo. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos a experiência de nada que seja infinito. Tudo que nós conhecemos é finito, de algum modo. Aliás, até mais do que finito. Aulas atrás, eu me lembro de ter dito a vocês que tudo aquilo que nós conhecemos é sempre fragmento. Você não tem uma percepção integral de nada. Nunca teve, nem sequer de você mesmo. Você conhece por pedacinho, pedacinho, pedacinho, pedacinho, pedacinho. E, ao mesmo tempo, tudo o que você conhece como unidade. No sentido que dizia John Duns Scott. A unidade e o ser se convertem mutuamente. Quer dizer, existir é ser uma coisa e não duas. Uma coisa que é duas só existe enquanto duas. Não é isso? Então não é uma coisa. Tá certo? Então, daí nós temos a tensão primária embaixo de todos os conhecimentos humanos. A tensão entre o um e o infinito. Nós sabemos que o infinito não pode ser dois, evidentemente. Para ser dois, precisava um terminar e o outro começar. Não é isso? E, por outro lado, tudo que nós conhecemos tem unidade. E aquilo do qual você não possa predicar unidade, você não pode predicar existência. Hã? Você só pode predicar a existência de uma aparência. Então, essa tensão entre unidade e infinito, esta é a base da razão humana. É a capacidade que nós temos de nos movimentar entre esses dois extremos que nos permite distinguir uma coisa de outra coisa, classificar, catalogar, predicar, etc, etc, etc. Embora essa capacidade ela seja inata, ela seja presente em todo ser humano, isso não quer dizer que todo raciocínio que você faça continue levando em conta este fundamento de todos os raciocínios. Quer dizer, todo o raciocínio humano ele tem, por assim dizer, uma dinâmica própria, ele tem um ímpeto, tá certo, de prosseguir tirando conclusões, tá certo, e esquecer das premissas primeiras. Tá certo? Então, quer dizer, nós podemos compor raciocínios inteiros que desmentem a existência de infinitude e unidade. E, portanto, nós sabemos que nós estamos aí no, propriamente no erro. Ou seja, é uma coisa que só pode ser... Pera, parou aqui. Bom, voltando. Está transmitindo aí? Tá. É só aqui que está falando? Voltando um pouco atrás, nós só temos a capacidade de abstração porque nós temos a capacidade de concreção. E aí nós precisamos entrar com outra dupla de conceitos, que é o que o nosso Mário Ferreira dos Santos chamava de atualizações e virtualizações. Quer dizer, a atualização é aquilo que está ocupando, vamos dizer, o foco da consciência neste momento. Virtualização é aquilo que é jogado para o fundo, mas que você não esquece totalmente. Então, quando nós fazemos uma abstração, e nós separamos, então, uma essência da individualidade existente que a manifesta, tá certo? Nós não apagamos essa individualidade. E não apagamos a multidão dos seus acidentes. Nós apenas a virtualizamos. Quer dizer, atualizamos a essência pura e deixamos para o fundo, né, os caracteres acidentais. A capacidade em qualquer ser ou situação ou fato, você captar os caracteres essenciais, permanentes, ela depende inteiramente de você captar exatamente o contrário disso. Quer dizer, a multidão confusa dos acidentes é extremamente necessária para que você possa destacar a essência e ter a certeza de que, ao lidar com a essência pura, você ainda está lidando com o objeto real. Vamos dizer que esta tensão entre o abstrato e o concreto, vamos dizer, essa aqui é a base de todo o método filosófico. Ora, quando você fez a abstração, para onde você jogou os outros dados? Você atirou fora do foco da sua atenção lógica, mas eles permanecem em algum lugar, permanecem na sua memória e imaginação. Então, trabalhar simultaneamente no nível das essências puras e no nível da memória e imaginação. De onde vem aquilo que eu chamo o método da confissão. Você tem que confessar para você mesmo o que estava realmente presente no objeto do qual você abstraiu a essência. É só mediante a memória e mediante uma extrema fidelidade à memória que você consegue fazer isso. Né? Muito bem. Eu acho que podemos passar a responder algumas perguntas. Quantas horas foram de aula, hein? Vou fazer um intervalinho e vamos responder algumas perguntas que eu tenho um montão. Então, vamos retomar aqui. Tem algumas perguntas que são muito pertinentes ao que nós estamos dizendo hoje, embora outras se refiram a assuntos das aulas passadas. Uma pergunta importante aqui é do Marcos Maris. Quando nos deparamos com um objeto e não sabemos exatamente o que ele é, isso significa que não aprendemos sua essência e tão somente aspectos do seu círculo de necessidade e aspectos acidentais da sua forma inteligível? E muito bem, toda e qualquer simples apreensão apreende alguma essência. Não quer dizer, primeiro, que esta essência é conhecida com a essência daquela substância em particular. Segundo, não quer dizer que apreenda toda esta essência. Você pode apreender, por exemplo, um aspecto do um dado que pertence apenas ao gênero daquele ente, sem a sua diferença específica. Por exemplo, você vê uma máquina que você não sabe para que é. Você diz, isto é uma máquina. O que é uma máquina? É o gênero ao qual aquela máquina pertence. Não é isso? Você poderia também, vamos supor que você errasse, apreendesse uma coisa totalmente errada. Ainda assim seria uma essência. Tá certo? Quer dizer, o termo interior, o verbo mentis, ou o termo oral usado, ele sempre designa uma essência. Isso aí não tem escapatória. Agora, se esta essência é o de alguma coisa existente, tá certo? Ou não, este é um segundo problema. E se é a essência daquela substância em particular considerada, este é um segundo, terceiro problema, não? Muito bem, aqui tem umas perguntas do Eduardo, vou responder. Que vimos que a lógica é a transposição do mundo da existência para o mundo da possibilidade e necessidade, e que todas as ciências não fazem senão buscar elos de necessidade entre um conjunto de condições e um fato. Para Aristóteles, no entanto, parece que o conhecimento científico exige mais do que dizer que um fato segue-se necessariamente a um conjunto de condições. Exige saber que o conjunto de condições causa o fato. Onde entra essa noção de causalidade na tua explicação? O que Aristóteles está procurando não é somente a causa, mas a causa necessária. Ou seja, uma condição que, uma vez dada, ela produz necessariamente uma determinada consequência. Se não é possível estabelecer a relação de causalidade necessária, bom, estabeleça de causalidade probabilística. Quer dizer, tal coisa, dadas tais condições, há uma possibilidade de que decorram dela certas... há uma probabilidade de que decorram dela certas consequências. Porém, a probabilidade exige a quantificação. Probabilidade não quantificada é uma contradição de termos. Né? Eu digo, bom, há uma probabilidade de algo por cento de que suceda isto ou aquilo. Tá certo? Se esse algo não corresponde a um número, não corresponde a nada. Tá certo? Então, o que é probabilidade? É necessidade limitada. Tá certo? Quer dizer... Isso quer dizer, conhecer a probabilidade não é conhecer a necessidade, mas é conhecer a probabilidade enquanto necessária. Tá certo? De modo que o que se está buscando, na verdade, aqui a frase não está exatamente muito exata. Não é a lógica que transpõe a existência para o mundo da possibilidade, é a ciência que faz isso. A lógica é a estrutura do próprio mundo da possibilidade considerada em si mesma. Não é isso? Dito de outro modo, o que as ciências no seu conjunto fazem é tentar elaborar um discurso lógico sobre os dados da experiência. E, nesse sentido, transpõe a experiência desde a simples realidade ou existência para um nexo de necessidade, ser necessidade absoluta ou necessidade relativa, isto é, probabilidade. Não podendo fazer nenhuma coisa nem outra, então vai ter que se contentar, vamos dizer, com uma verossimilhança. Tá certo? Muitas vezes não dá para você passar disso. Tá certo? Mas, de qualquer modo, a atividade cognitiva humana, tal como registrada nas produções da cultura, é sempre isso. É sempre você está tentando articular dados da experiência de acordo com o esquema de, vamos dizer, com um critério de possibilidades. Isso aí vai desde da pura e simples possibilidade, como na ficção, onde Aristóteles diz que, por exemplo, se você constrói um drama histórico, o drama histórico não copia necessariamente aquilo que aconteceu, mas aquilo que poderia ter acontecido. Até para você escrever um livro de história, onde você supostamente lida somente com fatos e documentos, há uma série de elos que você não tem documentado materialmente, que você tem que estabelecer de algum modo. Então você vai tentar estabelecer de uma maneira que lhe pareça, no mínimo possível. Não é isso? Quer dizer, desde a mera possibilidade até a certeza absoluta, toda a atividade cognitiva humana não está fazendo nada mais do que transpor, os dados da experiência para a ordem da possibilidade. O que significa que a mente humana se sente mais à vontade no reino da possibilidade do que na realidade. A mente humana é necessariamente lógica. E a simples, vamos dizer, transposição da experiência em narrativa já é isso. Por exemplo, quando você cria uma simples ordem temporal, a ordem temporal da narrativa, não é isso? Já é uma estruturação da possibilidade, porque você sabe que para acontecer uma coisa hoje tem que ter acontecido outra ontem. E que tudo que acontece hoje terá alguma consequência amanhã. Quer dizer, a simples ordem narrativa já é uma estruturação da possibilidade. Quer dizer, já é um primeiro passo na estruturação lógica da realidade. Segundo, vimos que a realidade é a realidade concreta, que real é o conjunto das coisas existentes. Mas algumas formas de realismo filosófico parecem afirmar que as essências são mais reais que as coisas existentes, pois não têm o mesmo grau de transitoriedade destas. Você precisa ver que para Platão, aqui é uma referência ao Platão, né? Quer dizer, as formas eternas elas têm mais existência do que os entes comuns. Mas note bem, nós chegamos a captar as essências por abstração, mas não quer dizer que elas em si sejam abstratas. Para Platão, as formas são entes perfeitamente reais. Está compreendendo? Quer dizer, não podemos confundir o nosso modo de conhecê-las com o seu modo de existência. Por exemplo, se entendemos as formas, como arquétipos na mente de Deus, elas existem eternamente. Elas não existem por abstração nossa. Está compreendendo? Antes que o mundo existisse, essas formas já existem. Quer dizer, o conjunto do logos, que é o esquema da possibilidade total objetiva, não da possibilidade tal como nós a compreendemos. E isso é exatamente o quê? A onipotência divina. A onipotência divina não é um conjunto de arbitrariedades. Isso quer dizer, Deus poder tudo não quer dizer que ele pode qualquer coisa. Entendeu? Então, esses elementos que estão na onipotência divina, para Platão, eles existem objetivamente. Não são abstratos. Nós é que os conhecemos por abstração a partir do ser singular. Isso responde a pergunta? 3. Temos visto a crítica que pode ser feita à ciência moderna pelo fato de estar à margem, afastada da realidade concreta, das substâncias e formas individuais. Os adeptos chamadas ciências tradicionais, por outro lado, criticam as ciências modernas, por outro lado, pelo fato de estarem afastadas do mundo arquetípico, dos princípios metafísicos fundamentais. Como as duas críticas se articulam? Bom, sob um certo aspecto, são a mesma crítica, no fim das contas, né? Porque nós vimos que o conhecimento da realidade concreta é aquele que todos os seres humanos têm e que é comum entre nós e uma tribo de índio ou homem neandertal. Nisso. Toda esta ciência simbólica que foi criada pelas inúmeras, toda essa ciência do símbolo criada pelas antigas civilizações não passa, vamos dizer, de uma tradução poética dessa experiência fundamental da realidade concreta. E é aí que vão falar dos arquétipos, dos princípios metafísicos fundamentais, etc. Quer dizer, nós não podemos dizer aquilo que, por exemplo, o Emelianon chama de ciências tradicionais, ele não corresponde exatamente a essa experiência do mundo concreto, mas ele é, por assim dizer, uma primeira tradução do mundo concreto. Por que em todas as civilizações mais antigas, quando mais você remonta no tempo, pode haver elementos da cultura que não estejam presentes, mas a narrativa sempre está. Hã? A narrativa e o símbolo sempre estão. Agora, o processo de abstração, como eu disse, ele pode ser conduzido de duas maneiras. Pode haver uma espécie de independência, né, das essências. Elas proclamam a sua independência em relação ao mundo real. Tá certo? E pode haver a abordagem tensional, que sempre está transitando entre uma coisa e outra. Não é isso? O problema realmente acontece quando as essências começam a ser tratadas como coisas. Isso acontece, vamos dizer, com uma frequência assustadora. Por exemplo, veja o número de autores que tratam, por exemplo, a história, né, ou as estruturas, né, como se fossem substâncias. E o resto é tudo apenas atributos. Quer dizer, pode-se fazer isso, não é totalmente ilegítimo fazer isso, desde que você saiba os elementos de contradição e de tensão que estão ali embutidos. Né? Senão, a coisa vira uma auto-hipnose. Aqui, o Caio Moisés de Lima pergunta: no que se refere à simples apreensão, ficou claro pelas outras explicações que ela capta tão somente a forma substancial da coisa apreendida. Nem sempre a da coisa apreendida. Né? Ela capta uma essência, ou seja, uma forma substancial de alguma coisa que pode ser, vamos dizer, aquela coisa em particular. Pode ser a espécie da coisa, pode ser apenas o gênero dela, ou pode ser alguma outra coisa parecida. Quer dizer, pouco importa se a simples apreensão não apreender nada de real, ela ainda assim aprenderá alguma essência. Se não aprendeu a essência, então não há simples apreensão. E a essência é o que se transmite, se condensa no conceito e se expressa no termo. Sendo que, bom, nas próximas aulas nós vamos ver a classificação dos termos. Quer dizer, em todas essas coisas lógicas, o começo é sempre mais difícil, porque para você trocar a coisa em miúdos, você precisa ter, né, os conceitos divisivos que você vai aplicar para isso, mas nós não temos ainda. Então, sempre tem que começar com uma impressão geral obscura. Depois é que isso vai, né, o Mário Ferreira dos Santos, ele diz, você tem uma apreensão sintética confusa, depois você tem um desdobramento analítico, tá certo? E depois você tem uma nova síntese distinta, onde as partes, componentes estão articuladas entre si. Mas temos tempo partido. Se não temos a primeira impressão confusa, não temos nada. À primeira vista, então, a simples apreensão parece relacionar-se à identidade da coisa. Sim, em princípio, mas às vezes a identidade não é da coisa, é a identidade só de uma essência que você pensou. Agora, pelas explicações que o senhor nos deu posteriormente, parece também estar claro que a identificação não se refere apenas à espécie ou ao gênero que a coisa apreendida pertence, mas à própria individualidade desta. Sim, também. Mas aí, isso aí só vai ficar claro quando eu explicar a divisão dos termos. Por exemplo, o termo singular e o termo comum, que não, são coisas que não coincidem com as noções gramaticais designadas pelas mesmas palavras. Por exemplo, você pode designar uma entidade singular cujo nome você não conhece. Por exemplo, você dizer esta pessoa aqui. Isso tem lógica. É um termo singular. Mas, agora, gramaticalmente é uma mistura. Tem aí um pronome, um substantivo, etc, etc. Tá certo? Mas, em lógica, isso tudo é um termo. Se você souber o nome, por exemplo, Feliz Pedro, Zé, Joaquim, bom, você dizia, bom, é um termo singular. Sim, mas acontece que existe uma infinidade de José, de Pedro, etc, etc. Tá certo? Então, Pedro pode significar, primeiro, um nome. Depois, significar uma pessoa chamada Pedro ou várias pessoas chamadas Pedro. Ou pode significar um sujeito indeterminado. Quando você quer fazer um silogismo, você diz todo homem é mortal, Sócrates é homem. Você não está se referindo a Sócrates. Sócrates historicamente existente. É um Sócrates qualquer que podia se chamar Zezinho. Então, calma aí que quando nós entrarmos na classificação dos termos, isso tudo ficará muito mais claro do que está agora. Tá certo? Porém, ficará claro operacionalmente. Só, porque cada um desses conceitos da lógica tem problemas embutidos. Por exemplo, a simples apreensão da minha tia Joana permite que eu perceba que se trata da minha tia Joana e não apenas de uma mulher, de um ser humano ou de um ser vivo. E aqui surge a dúvida. Como explicar a incerteza que se possa ter sobre a identidade de alguém? Considere-se o caso do encontro de entre dois ex-colegas de escola na rua, em que um deles não reconhece o outro. Aquilo que não foi reconhecido mostra algum sinal físico singular, como a cicatriz ou marca de nascença, ou mesmo o RG, e só então é identificado pelo outro. Quando você viu o sujeito e não o reconheceu, alguma coisa você apreendeu. Você aprendeu, olha, isso aqui é um ser humano. Está aí uma essência, ué. Não conhecido com aquela essência singular, mas apenas com o gênero dela. Entendeu? Quer dizer, em todos os casos, o produto da simples apreensão é uma essência. Não? Agora, o que eu disse desde o início é que a simples apreensão não é simples de maneira alguma, inclusive por isto. Quanto ao juiz e à proposição, minha dúvida é a seguinte. Quando considerada como sentença, parece evidente que a proposição não pode ser verdadeira ou falsa. Isso aí eu já disse. Não existem proposições verdadeiras ou falsas. O que existe é o juízo verdadeiro ou falso. O que é o juízo? É aquela segunda sentença que interiormente você compreendeu a partir da primeira. Uma proposição em si não tem sentido dizer que é verdadeira ou falsa. Isso aí Aristóteles está montado na razão. Só existe verdade no juízo. O que é o juízo? É o que você entende da proposição. Mas isso não parece tão evidente quando a proposição é entendida como o sentido de uma sentença. Exatamente, quer dizer, é o sentido dela que é verdadeiro ou não. Não seria nesta última acepção que os lógicos estariam afirmando que a verdade e a falsidade são atributos da proposição? Sim, mas eles deviam usar a palavra juízo. Né? Porque se você faz, como por exemplo em lógica moderna se faz, tabela de proposições verdadeiras. São proposições tomadas hipoteticamente como verdadeiras. Você tomar uma proposição hipoteticamente como verdadeira é uma coisa, e ela ser verdadeira é outra, mas ela não pode ser verdadeira, porque depende de como você vai entendê-la. Então é por isso que a lógica, quanto mais ela se aperfeiçoa, mais ela se torna uma espécie de pensamento coisificado que só lida com elementos hipotéticos. A lógica é o mundo da possibilidade, portanto é o mundo das hipóteses. E isso aí, eu digo, é isso precisamente o que pode criar um vício mental terrível. Tem alguém aqui que dá aqui, o Douglas Pereira Gonçalves. Conheço todo o Wittgenstein, conheço da filosofia da matemática, e concordo com quase tudo que compreendi dos seus escritos. Eu também concordo com quase tudo que o Wittgenstein disse, só que eu acho que não tem importância. Essa é a diferença. Não tem nada errado ali. Está tudo lógico, tudo bem arrumadinho, mas eu leio aquilo e digo, ah, e daí? É? Mais tarde poder examinar o Wittgenstein. Agora, tem uma advertência que eu quero fazer aqui desde já. É claro que no meio das explicações que eu estou dando, eu sempre tenho que usar alguns exemplos e posso me referir a um autor, a uma ideia, a uma coisa qualquer, e emitir uma opinião a respeito daquilo. Minha opinião pode ser justa ou injusta, certa ou errada, verdadeira ou falsa. Não é ela que interessa no momento. Hein? Então, você não tem por que concordar com tudo que eu estou dizendo e nem discordar de tudo que eu estou dizendo ou de partes do que eu estou dizendo. O concordar ou discordar não entra nesta parte da história. Né? Por enquanto, você tem que entender e absorver aquilo profundamente. Mais tarde você vai ver se concorda ou desconcorda. Concorda ou discorda. Vai haver tempo para isso. Né? Eu estou tentando transmitir a vocês uma série de instrumentos. Tá certo? Na primeira parte foram instrumentos de ordem psicológica e moral. Agora entramos numa parte de instrumentos lógicos. Tá certo? Mais tarde, aí, instrumentos epistemológicos, metafísicos, ontológicos, etc., etc. Para que mais tarde nós possamos ter discussões que sejam úteis. Então, para isso é absolutamente necessário que vocês desistam das discussões inúteis. Por exemplo, outro dia, eu tenho um amigo aqui que se chama John Haskins, ele vive me telefonando e perguntando o que que eu acho disto ou daquilo. Ele tem muito respeito pela minha opinião, mas isso supõe que eu tenha alguma opinião. E quando eu não tenho, ele fica me empurrando para eu criar uma. E outro dia até fiquei bravo com ele. Por isso, ó, John, é o seguinte, eu vou dizer como funciona a minha cabeça. Ou eu pego uma questão para examiná-la seriamente e chegar a uma conclusão que pelo menos tem alguma dignidade intelectual, ou simplesmente eu não penso no assunto. Portanto, se você me perguntar o que que você acha disso, acha daquilo, na maior parte dos casos eu vou dizer, não acho nada. Ou posso dizer o seguinte, eu tenho uma opinião, mas minha opinião não vale nada, ela vale a mesma que qualquer outra, porque é apenas uma opinião. Se tudo que eu tiver a emitir a respeito de um determinado assunto for uma opinião, e eu disser, olha, isso é apenas uma opinião, então pode ter certeza que, aos meus próprios olhos, a minha opinião vale tanto de qualquer, quanto a de qualquer Zé Mané. Agora você dizer, não, aqui não é opinião, eu examinei esse negócio e tenho aqui, no mínimo, tenho uma hipótese cientificamente defensável, né? Daí eu vou querer que preste atenção no que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, sobretudo questões de religião, quando levanta aí uma discussão de católico, protestante, etc., etc., eu digo, meu filho, se eu for fazer o índice das questões que tem aí, só de olhar o índice eu já fico com medo, está entendendo? Agora, tem algumas que eu examinei, uma aqui, outra ali. Examinei para valer, né? E, por exemplo, quando discuto com protestantes, eu sei que a teoria da sola scriptura está 100% errada. Hoje em dia, a maior parte dos protestantes nem defende isso mais, o evangélico nem liga mais para isso. Mas quando Lutero proclamou isso aí, falou: bom, é o que ele está dizendo, é uma impossibilidade pura e simples. Porque o evangelho foi escrito 40 anos depois dos acontecimentos. Se não existisse a continuidade da igreja durante isso, não teria evangelho nenhum. Então, se a igreja não tem autoridade, então o evangelho também não tem autoridade. Quer dizer, o evangelho é uma expressão da autoridade da igreja. Inclusive da autoridade de reproduzir fielmente as palavras usadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a teoria da sola escritura não quer dizer nada, é um flatus vocis, é uma coisa que o sujeito falou só porque estava brabo. Lutero já tinha umas explosões de vez em quando e falava uns absurdos. Como, por exemplo, um dia que reclamaram que ele, na tradução dele, ele tinha pulado uma frase. E era uma frase importante. O que que ele respondeu? Ele se corrigiu? Não. Ele defendeu o que ele tinha feito? Não. Ele ficou bravo, deu um muro na mesa e falou: quer saber? Vai ficar assim mesmo. Você não responde nada, então, né? Isso aí também faz, de vez em quando eu não tenho resposta, eu mando o sujeito para aquele lugar, pronto, acabou. Acabou a discussão. Não é uma resposta, é liquidar a conversa. O Lutero liquidou a conversa e até hoje está assim a tradução, né? Então, essa, eu sei porque essa questão eu examinei, eu fui lá ver como é que foi a coisa. E pensei, falei: não vai dar. Quer dizer, a autoridade da igreja está subentendida em cada linha do evangelho. O que não quer dizer que, você está preparado para você enfrentar e defender o ponto de vista católico numa discussão com os protestantes? Mas de jeito nenhum, mas nem que a vaca tussa, não tenho capacidade para isso de jeito nenhum. Porque para isso eu precisaria ter estudado, não uma questão, mas mil, com a mesma atenção, ou seja, precisaria praticamente uma vida dedicada àquilo. Tá certo? Então, o que eu estou tentando desenvolver em vocês é o senso das dificuldades e possibilidades no conhecimento efetivo. Isso demora algum tempo, quer dizer, você já tem a noção geral da coisa, você já tem. Mas precisa, como diz, uma série de instrumentos. Esses instrumentos ainda estão sendo fornecidos. Então, para que gastar o seu tempo concordando ou discordando com alguma opinião que eu dei? Guarda essa opinião por enquanto, coloca ela lá na gaveta. Um dia você examina. Seriamente, se puder. Se não puder, então, diga, olha, ele tem uma opinião, ele tem outra, mas a minha vale tanto quanto a dele. Quer dizer, eu não sei, ele também não sabe. E tudo que nós temos é um ponto de interrogação. Agora, o nosso ideal é que todas as questões verdadeiramente essenciais que a gente tocar aqui no curso venham um dia a ser examinadas por cada um de vocês, com toda a seriedade que puder. O meu objetivo aqui, como eu disse, eu não estou tentando passar uma doutrina. Eu estou tentando qualificar pessoas. Entendeu? Porque eu não acredito que... Na verdade, eu não acredito que nenhuma doutrina contenha conhecimento. O que contém conhecimento é a consciência humana. Entendeu? Então, você veja, quando Moisés subiu no alto Sinai, o que Deus deu para ele? Um texto. Parece que não funcionou. Na outra vez, o que ele fez? Ele veio, não como livro, não como texto, como pessoa. Ele veio pessoalmente. Tá certo? Eu acho que isso aqui é uma lição que a gente não deve esquecer. O centro da origem, centro, topo da nossa civilização, não é um livro, não é um escrito, não é uma doutrina, é uma pessoa. Isso aqui pouco importa se você é cristão ou não. Dá na mesma, tá entendendo? Você continua vivendo dentro, tá certo, de um círculo cujo eixo é uma pessoa. Então, também, eu acho que a educação deve ter em vista isto. Qualificar pessoas, fortalecer pessoas. E não simplesmente meter uma ideia na sua cabeça. Para que me serve meter minha ideia na sua cabeça? Às vezes eu mesmo ponho ideia na minha cabeça, depois jogo fora. Se assim, segue-se o traduzido. Parece claro que as palavras têm um campo de significação não arbitrário, porque de outra forma não haveria comunicação possível entre as pessoas. Haveria sim. Vamos supor que todas as palavras fossem, o sentido de todas as palavras fosse arbitrário, como pressupõe o Ferdinand de Saussure no curso de Linguística Geral. As palavras podem ser arbitrárias, mas a referência delas no mundo real não pode. Agora, o que não é possível é, ao mesmo tempo, você afirmar a arbitrariedade do signo e afirmar a independência de todo texto ou de todo discurso em relação ao mundo da experiência. Isso não é possível. Os herdeiros do Fernando Sossio fazem isso. Por um lado, os signos são arbitrários. Por outro lado, os textos não têm nada, não se referem a nada fora deles. Falam, então não dá, meu filho. Porque daí não há suporte nenhum para você entender nada. Quer dizer, mesmo porque o Fernando de Saussure também diz que o sentido de uma palavra, linguisticamente, é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Mas a diferença entre um ser real e outro ser real não é somente constituída das diferenças entre um e outro, mas cada um deles tem de ser alguma coisa. Se você quiser fazer essa experiência, você entra no restaurante e pede um bife. Se o garçom servir apenas a diferença entre o bife e os demais elementos do cardápio, você não comerá nada. Você precisa de um bife que tenha uma substantividade e não apenas uma diferença. Então, nós conseguimos entender a diferença entre uma palavra e outra, porque entre uma palavra e outra existe um mediador que se chama a realidade do mundo. É só por isso que nós entendemos, senão a língua seria impossível. Então, a realidade, a experiência, é o suporte em cima do qual, mesmo uma linguagem constituída toda de termos arbitrários, poderia funcionar, né? Contanto que houvesse recordações comuns dos elementos do mundo exterior ao qual as palavras remetem. Eu não acho que todas as palavras sejam arbitrárias. Então, no Crátilo, Platão cria essa discussão e ele chega mais ou menos a esta conclusão. É, às vezes é arbitrário, às vezes não é arbitrário. Daí, prosseguir aqui. Se o sentido de uma sentença é dado por uma mescla de fatores externos e internos, como dizer que a verdade da sentença depende exclusivamente da consciência do receptor da mensagem? Mas é justamente porque ele capta esses fatores externos e internos. Quando eu digo que depende da consciência do receptor da mensagem, bom, de certo modo eu estou fazendo uma elipse, é claro que na consciência do emissor, a verdade também está. A verdade da proposição também está. Não é isso? Mas a proposição que foi emitida não é necessariamente igual àquela que foi captada. Só quando elas forem iguais é que você poderá saber se houve verdade ou não. É por isso que eu digo que está na consciência do receptor. Porque a do emissor já está pressuposta. Esse aqui é interessante. Tomando o exemplo que o senhor deu na aula a respeito da prova ontológica, tal como analisada por Kant, imagine-se que Santo Anselmo tivesse antecipado o erro kantiano e formulado a sua prova com a qualificação de que as expressões por ele utilizadas deveriam ser entendidas não como conceitos, mas como símbolos de intuições concretas. Isso não restringiria a liberdade interpretativa de Kant? Claro, sim. Mas acontece que no tempo de Santo Anselmo ninguém jamais pensaria numa hipótese dessas. Por quê? Todo mundo ainda estava acostumado à crença de que os termos se referem a conceitos, os conceitos se referem a entes, ou a qualidade de entes. A ideia, vamos dizer, de uma lógica totalmente formal, totalmente separada, ninguém, não tinha ocorrido a ninguém. Isso vai ocorrer com Pedro Abelardo, depois. Pedro Abelardo e Guilherme de Ockham. Acontece que qualquer termo lógico ele tem necessariamente esses dois aspectos. Ele tem a referência a um ente, mas ao mesmo tempo ele também é um ente mental, criado por você. Então, conservar a referência ao ente concreto ou esquecer-se dela é uma simples decisão pessoal. Você pode olhar para um lado ou olhar para o outro. Só que até então, ninguém tinha tido a ideia de fazer isso, porque ia perguntar, mas para que fazer isso? Que vantagem Maria leva? Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, o Douglas Ferrar Gonçalves. Diz, Wittgenstein não defendia o programa logicista da construção de uma linguagem logicamente perfeita para ser utilizada na filosofia. No Tractatus, ele defende que tal linguagem seria apenas um conjunto de tautologia. Sim, exatamente. Wittgenstein e Russell e Whitehead tiveram discutindo isso por muito tempo, tá certo? E, de fato, o único que continuou nessa linha por mais tempo foi Russell, que acabou desistindo. Wittgenstein e Whitehead logo viram que não ia dar. Já pergunta sobre a simples apreensão, essa aqui. Se vejo uma radiografia, vejo apenas um plástico preto com manchas brancas. Um médico vê a imagem de um pulmão. Não sei o que um índio veria. Nesse caso, não aprendemos a apreender? Sim, sem sombra de dúvida. Mas, de qualquer modo, a hora que você viu, isso é um plástico preto. Eu digo, isso não é uma essência? Sim. Mas essa essência não está expressando o uso preciso que aquele plástico tem dentro de uma determinada técnica. Então, qualquer indicador científico, qualquer dado científico obtido através de um equipamento, ele nunca é um traslado direto de um fato. Entre o fato e o indicador obtido pela máquina, você tem toda uma tem a mediação de uma teoria inteira. Por exemplo, veja, a própria radiografia, não é isso? Você veja, se você não tivesse, né, toda a teoria sobre a radiação, você não poderia ter radiografia. Né? Então, isso quer dizer que a radiografia não é um indicador direto, nem mesmo a fotografia é. A área da fotografia só se desenvolveu depois de certas descobertas em óptica. Né? E se você tirar isso aí, bom, a ligação entre uma fotografia, né, e o objeto, ela não é tão óbvia assim. Por exemplo, a fotografia é um negócio plano e você vai ter que projetar ali as leis da perspectiva, que não são exatamente as da perspectiva do Giotto, mas uma perspectiva infinitamente mais complexa. Quer dizer, uma fotografia, de certo modo, ela é lida pelo fato de que você lê muito rapidamente, não quer dizer que ela seja uma percepção intuitiva. O que você intui na fotografia é apenas um pedaço de papel ou uma imagem numa tela. O que está mostrado nela, o objeto que está mostrado nela, né, nunca é percebido diretamente. Mas seria um absurdo, porque se fosse percebido diretamente, não haveria diferença entre um elefante e uma fotografia de elefante. Né? Mas acho que qualquer pessoa sabe. Né? Às vezes confunde, né? Diz que no primeiro filme que foi projetado numa sala de espetáculos, que era aquele assalto ao trem, pagador, uma coisa assim, tem a cena em que o trem avança na direção, assim, de frente, na direção da plateia, diz que um bocado de gente da plateia saiu correndo. Né? Então, isso é um contrário, um realismo excessivo. No caso da radiografia, a simples apreensão mostra o quê? Apenas plano preto com manchas brancas, precisamente. É isso que você está vendo. E é isso que você... A primeira essência que você apreende é esta. O estado do pulmão... Bom, você não está... Não é uma simples apreensão. E tem toda uma interpretação, tem uma sequência de juízos subentendidos aí. Tem um discurso inteiro subentendido. Tiago Tondinelli. Na penúltima aula, o senhor comentou que já se pode perceber em Abelard, na lógica e filosofia da linguagem do mesmo, um certo afastamento em relação à percepção do real, caindo em certos jogos de palavras desconectados com a realidade. Bom... Muito bem, mas acontece que, vamos dizer, os conceitos e termos também são realidades, né? Eles também existem, tá certo? É uma questão de para onde você dirige a atenção, né? Quando eu coloquei atrás, disse um pouco atrás, que quase a totalidade dos problemas filosóficos são questões de substância, é exatamente do que está dizendo aqui, do que está tratando o Abelardo. Ou seja, as espécies que se expressam, portanto, nos termos gerais que as designam, são substâncias? É? Ou, ao contrário, só são substâncias os entes individuais, né, percebidos pelos sentidos? Não é isso? Então, é claro que esta pergunta não tem solução. Porque... os dois aspectos estão relacionados de uma maneira tensional. Quer dizer, por um lado, o ente individual, você pode dizer que ele pertence absolutamente à espécie porque nenhum dos traços da espécie lhe falta. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode manifestar nele mesmo todas as possibilidades da espécie. Também é um fato da natureza comum, e que todo mundo sabe, né, que esses animais e as plantas nascem uns dos outros, eles não aparecem sozinhos. Não é isso? Então, basta esta observação para você ver que a realidade substantiva não pode se reduzir ao ente singular. Porque senão a sua condição de existência também teria que ser dada nele próprio. Então, aí nós voltamos lá ao problema do Spinoza, que somente Deus é uma substância. em sentido estrito e absoluto. Sim, todas as outras substâncias têm uma existência problemática. E é justamente este caráter problemático, tensional, até paradoxal da substância, nunca pode ser esquecido. Quer dizer que a existência da substância, este gato individual, ela é problemática e é da espécie gato também é problemática. E uma requer a outra, elas se apoiam mutuamente e se ao mesmo tempo se repelem mutuamente. Quer dizer que você proclamar, vamos dizer, um realismo absoluto, dizer, não, a espécie existe em si mesma. Não é isso? Bom, me parece que em certas versões do evolucionismo, essa noção está ali subentendida. Quer dizer, a espécie tem certas propriedades em si mesmo, tá certo? E os indivíduos não fazem senão manifestá-la. Não é isso? Antes de iniciar os estudos do nosso curso, andei lendo Pedro Abelardo e me lembro de que, na época, percebi os estudiosos desse autor tenderem a escrever sobre dois Abelardos diferentes em um só, ou seja, um que tratava da lógica e outro que tratava da ética. Fazendo meu novo necrológio, percebi algo que não havia visto na época, ou seja, o Abelardo lógico é justamente isso que você falou, um jogo de linguagem e certa preocupação com o convencimento lógico, simplesmente, a vitória nos debates sob o auspício das regras lógicas. Enquanto o Abelardo, que tratava da ética, no seu Conhece a Ti Mesmo, estudou temas do seu tempo, como os prelados iníquos, a questão da intenção e do consentimento, a maneira de encarar a morte dentro dos prazeres físicos, etc. Ora, será essa dupla forma de estudar as coisas, por um lado, sendo lógico, com o intuito de convencimento da plateia, na filosofia da linguagem, e por outro, na ética, falando de problemas reais do seu tempo, não se enquadra em algo parecido com a dicotomia da paralaxe cognitiva? Mas é claro que é. Isso aqui é paralaxe cognitiva, quer dizer, Abelardo não pode, na sua ética, na sua psicologia e na sua teologia, ser totalmente fiel à sua concepção da lógica. É impossível. Aliás, a paralaxe cognitiva sempre resulta numa proposta filosoficamente irrealizável. Não é que ela esteja errada em si mesmo, é que não dá para realizá-la. Então, eu acho, por exemplo, que a proposta filosófica de Abelardo e Ockham é irrealizável. Eu acho que a proposta de Kant é irrealizável. Eu acho que a proposta de Augusto Comte é irrealizável. E assim por diante. Quer dizer, é uma coisa que eles podem dizer, mas não podem fazer. Mas, se eles dizem que vão fazer uma coisa, mas essa coisa é impossível, eles acabam fazendo uma terceira coisa, que eles mesmos não sabem o que é. Por exemplo, eu já dei no próprio Jardim das Aflições, eu dei esse exemplo. Né? Karl Marx diz, bom, vou desenvolver aqui uma filosofia materialista. Eu digo, bom, mas cadê a matéria? Quer dizer, a natureza só entra na filosofia dele como matéria-prima da ação humana. Então, o fundamental ali não é a matéria, e sim a ação humana desenvolvida sobre a matéria. Então, quer dizer, a verdadeira substância ali é o ser humano. A natureza entra apenas como um atributo. Eu falo, bom, mas isso aí não é materialismo. Você diz que vai fazer uma coisa, mas você faz outra. E todas as tentativas de dar ao marxismo uma substância efetivamente materialista, como, por exemplo, Engels fez na Dialética da Natureza, né, pioram a coisa formidavelmente. Porque, vamos dizer, esse é o livro mais idiota que um deles escreveu. Você dizer que uma planta cresce por... há uma contradição entre a semente e a terra. Né? A semente é a tese, a terra é a antítese, a planta é a síntese. Eu digo, mas que coisa mais imbecil! É certo? Será que Abelardo não seria tão culpado assim e teriam sido os estudiosos de Abelardo desses cinco tomados por uma paralaxe cognitiva, racharam Abelardo ao meio, tomando como se fosse duplo? Não, essa duplicidade está no próprio Abelardo mesmo. Eu acho que não tem como escapar disso aí. Não dá para tratar desses assuntos partindo de uma filosofia nominalista. É impossível. Muito bem. Tiago Tondinelli. Documento que o Estado não pertence à natureza da coisa, já que natureza é aquilo que faz tal conhecer o que é. Enquanto o Estado, certo, é uma condição circunstancial e não serve para definir coisa alguma. Por exemplo, o estado de um gato deitado. Mas poderíamos dizer que um determinado ser só pode assumir determinado estado se e somente se a sua substância assim lhe permitir. Certamente. Quer dizer, você tem, isso aí eu já mencionei em aulas anteriores, você tem um círculo de acidentalidade que é compatível com a essência. Tá certo? Porque se não for compatível, não acontece. Né? Por exemplo, eu digo, um gato pode virar um tamborim, mas ele não pode virar papa, por exemplo. Né? Em outras palavras, a substância de um determinado ser ele teria a potencialidade de vir a atualizar-se em certo estado. Perfeitamente. Mas é a espécie de pressentimento desse círculo de potencialidades que eu chamo o círculo de latência. Se você perder de vista o círculo de latência, então você está lidando com a essência pura como se ela fosse a individualidade real. Assim, a potencialidade deteria uma realidade menos suficiente, mas que de certo modo se relacionaria à substância, quase confundida com a sua própria definição. Perfeitamente. Quer dizer que todas as propriedades de acidentes estão subentendidos na definição como possibilidades. Você lembra o exemplo que eu dei, quando você vê o cachorro na rua, você sabe que ele pode ficar deitado, que ele pode latir, que ele pode rosnar, que ele pode sair correndo atrás de você, pode não fazer nada. Você sabe tudo. Se você não souber nada disso, como é que você vai saber que é um cachorro? Não haverá diferença, tá certo? Entre a percepção de um cachorro e a percepção de uma fotografia de cachorro. Se você percebeu que é um cachorro, é porque você percebeu o círculo de latência. E não apenas a essência. Tá entendendo? Quer dizer, porque ser cachorro é o quê? Entre outras coisas, é poder fazer tudo isto. Não é somente pertencer a uma determinada espécie. Né? A não ser que você defina a espécie como a espécie dos seres que tem a capacidade de fazer tudo isto. Podemos dizer, por exemplo, que assim a potencialidade... Poderíamos dizer, por exemplo, que o estado de estar voando pode por si mesmo ser próprio de um gavião e de um urubu, já que a substância de ambos detém a possibilidade de atualizar-se assumindo esse tal estado. Perfeitamente. Mas a mesma coisa não seria possível para uma estátua. Ou seja, voar não é a potencialidade da substância estátua. Então, vamos dizer, o que eu muitas vezes me perguntei é quanto desse círculo de latência é necessário você perceber para você poder identificar uma substância. Eu acho que é bastante coisa. Por exemplo, eu já me perguntei uma vez, o primeiro gato que você vê, o gato tem uma cor. Ou ele é preto, ou ele é branco, ou ele é malhado, ou é rajado, alguma coisa, né? Como a cor não é uniformemente chapada, mas ela tem nuances, na própria cor de um gato já está insinuada a possibilidade de outras cores. É? Dentro de uma certa gama de variações que se harmoniza com aquela forma, de algum modo. Então você não precisa ter visto o gato de todas as cores para você supor uma imensa variedade de bichos semelhantes, que você também chamaria de gato. Isso tudo está dado na percepção do primeiro gato. Porque senão, vamos dizer, ao ver um gato preto, você só tem o conceito de gato preto. Como é que você pode, como você poderia separar, vamos dizer, a essência do estado, da qualidade, etc, etc, se você nada soubesse do estado, nem da qualidade, nem de coisa nenhuma? Não é possível. Está entendendo? Então, quanto você precisa saber de todas essas coisas? Eu não sei qual é o limite, mas eu sei que é um bocado de coisa. Então, é preciso ver que o ato da abstração, ele não deve ser levado tão a sério assim. Quando diz, professor, dá aqui uma definição, quer dizer que seria... Aqui no, ainda no livro do François Chenic. Né? Onde é que está isso aqui? A abstração total é aquela que considera a essência no sujeito e com o sujeito, mas sem as condições individuantes. Oh. Como é que é isso? Pense bem nesta frase. Quer dizer, eu olho o gato, né, e estou pegando a essência, quer dizer, aquilo que aquele gato terá de comum com outros gatos inumeráveis. Eu não estou considerando esta essência separadamente, estou considerando aquele gato, né, mas sem levar em conta as condições que o diferenciam de outros gatos. Eu digo, mas como eu posso separar essas condições se eu não as levo em conta? Né? Então, isso quer dizer, o ato de abstração é um ato tensional. E não é uma coisa simples, ah, simplesmente separa e não leva mais em conta isso. É? Você não separa, você virtualiza. Quem disse a coisa certa é o Mário Ferreira. Você atualiza uma coisa, você põe uma coisa na frente e deixa outra no fundo, mas você sabe que está lá. Não é isso? É assim como você, as pessoas que você está olhando, bom, você só as olha pelo lado que elas estão. Se elas estão de frente, você está vendo de frente. Se elas estão de costas, está vendo de costas. Mas não quer dizer que quando está de costas, a parte da frente sumiu e quando está de frente, a parte das costas sumiu. Então você tem esta, você guarda, você conserva esta consciência dos aspectos virtualizados. E é por isso que você consegue lidar com os conceitos abstratos. Senão você faz uma confusão miserável. Agora, no instante em que eu formalizo isso e a transformo, por exemplo, numa linguagem de computador, aquilo que na prática do conhecimento humano é virtualizado passa a ser realmente eliminado. Então, pergunta ele, nesse sentido, podemos dizer que o Estado, apesar de não ser parte da substância, estaria presente nela como potencialidade? Certamente. Mas estando presente nela, não seria elemento fundamental para a própria definição se construir? Certamente. Eu falei, se você não conhece esta potencialidade, como é que você vai separá-la da essência, para considerar somente a essência? Hã? Quer dizer, não é uma questão de separação, é uma questão de foco apenas. É uma distinção e não uma separação, né? Daniel Scherer. É correto dizer que o juízo, no sentido estrito do termo, decorre da aceitação consciente e responsável de um dos múltiplos juízos embutidos já na simples apreensão? Sim? Certamente. Veja, se você separa uma essência do estado e das qualidades, etc., etc., você já está implicitamente afirmando a existência desse estado. É? Então, quer dizer, uma simples apreensão contém um discurso inteiro, na verdade. Não é pelo fato de que você realiza isso instantaneamente que a coisa é realmente simples. Agora, você pode depois... Quer dizer, mediante a análise do conceito, você pode, por assim dizer, desembutir esses outros aspectos e verificar, por exemplo, que dessas várias possibilidades que estão ali embutidas, elas não são todas planas e chapadas, não estão no mesmo plano. Né? Quer dizer, as potencialidades de um ente qualquer, elas têm uma distribuição hierárquica e, ao mesmo tempo, há uma série de relações entre elas. Por exemplo, se realiza a possibilidade X, exclui a possibilidade Y, o gato não pode estar caindo do telhado e sentado, deitado no sofá ao mesmo tempo. As duas coisas podem acontecer, mas não ao mesmo tempo. Tem outras coisas que não podem acontecer no mesmo lugar, tem outras que não podem acontecer com a mesma intensidade. E assim, vamos dizer, este conjunto, ele é hierárquico. Então, ao analisar um conceito, você vai puxar tudo isso de dentro dele. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai aumentar as notas definitórias do conceito. Está entendendo? Na questão das notas, nós vamos aí, investigar. Quer dizer, qual é o número mínimo de notas que você precisa, tá certo? Para você fazer uma abstração bem feitinha. Né? Não é qualquer número e não é em qualquer ordem. Por isso que eu estou falando. Vocês têm paciência. Isso aqui ainda vamos... Isso aqui é só o começo... Tá certo? Eu gostaria de dedicar este ano, especificamente, não digo à lógica, mas uma filosofia da lógica. É? Eu não estou ensinando lógica, estou ensinando vocês a meditar sobre os conceitos da lógica. Porque a lógica, se ela é simplesmente ensinada como técnica, Você aprende a manipular aquilo, mas você não sabe o que está fazendo. Isso aí é a coisa mais antifilosófica que você tem. É melhor você não saber lidar com o negócio, não você compreender as dificuldades, do que você saber lidar e não compreender as dificuldades. Então, é como você, por exemplo, para aprender a guiar, você não precisa entender de mecânica de automóveis e muito menos você precisa entender de mecânica no sentido da ciência física da mecânica, tá certo? Mas não se recomenda que você estude, tá certo, a ciência da mecânica enquanto dirige um automóvel. Não é isso? Então, aqui é também a mesma coisa, né? Nós não podemos fazer a filosofia da lógica se ao mesmo tempo estamos pegando todas as regras da lógica e estamos aplicando. Não, ao contrário, aqui nós transitamos livremente entre os quatro discursos, né? Eu não tenho o compromisso de dar uma demonstração lógica de tudo que eu estou falando. Aliás, nem sei para quê, não é necessário fazer isso. Então, nós aqui transitamos do discurso analítico para o dialético, para o retórico, à vontade. Então, não estamos aplicando a técnica da lógica enquanto falamos dela. Nós estamos tentando entendê-la, usando para isso todos os recursos que nós temos. Certo? Ah, aqui tem uma pergunta. Marilete Tanque. Eu não vou ler a coisa, tem porque é comprida, mas ela diz que pertence à Igreja Batista, mas não me sinto mais batista no sentido estrito da palavra e nem acho que devo ter qualquer denominação. Sou apenas uma cristã que procura viver o mais perto dos ensinamentos do meu amado Salvador. Ocorre que nos anos em que ouvi as pregações de pastores evangélicos, aprendi a ler a Bíblia com muito amor e reverência e dela me alimento todos os dias, não senti nenhuma dúvida quanto à inspiração do Espírito Santo para compreender e fazer dela orientação espiritual para a minha vida. Agora pergunto, por que tenho de ter um intermediário com uma igreja formada por homens para interpretar aquilo que já tenho diretamente do meu... Primeiro, porque estas palavras chegaram para você através da igreja e não diretamente. Hã? Diretamente seria só se Jesus Cristo aparecesse na sua frente e dissesse. Essas palavras foram registradas por esses mesmos homens... É, cuja interpretação você está desprezando. Se não fosse eles, não teria evangelho algum. Então, o evangelho é obra da igreja. E note bem, em parte alguma se diz que aquilo foi ditado por Deus, foi inspirado. Inclusive, vamos dizer... nos trechos que são reproduzidos textualmente, que são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você somar tudo que Jesus Cristo disse, que está textualmente, algumas edições vêm até em vermelho, não dá 20 páginas. Você acha que Jesus Cristo disse só isso? Não, ele disse muito mais. No entanto, o que foi guardado e registrado foram essas palavras. É? Portanto, houve uma seleção. Quem fez essa seleção? A igreja. Autorizado e inspirado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a palavra do quê? Da igreja. Não é diretamente a palavra de Deus. A expressão palavra de Deus é uma metonímia. Figura de linguagem. A palavra de Deus foi só aquilo que Deus disse diretamente. Né? O que ele inspirou e autorizou, não é diretamente dele. Tem a autoridade dele, tá certo? Mas através de uma autoria humana. Essa autoria humana é exatamente da igreja. Então o que você está lendo é o material da igreja. Não tem saída isso aí. Não importa se você é batista, metodista... católico, católico do B, ortodoxo. Isso aqui é um simples fato histórico. Não tem como escapar disso. A sucessão. A sucessão foi importante. A sucessão apostólica já tem ali no começo. O senhor se referiu aos evangelhos, ou seja, que Cristo veio primeiro e depois a igreja por último os irmãos. Onde o senhor colocaria o Velho Testamento também a parte da igreja da Bíblia? É a mesmíssima coisa. A tradição profética. Né? Se você desprezar a igreja, você desprezará junto a tradição profética. Que é exatamente a mesma coisa. Então, pelo simples fato de você ler a Bíblia, né? Você está lendo algo que foi escrito por homens inspirados por Deus. Depois traduzido por outros homens que você não sabe se estão inspirados. Né? E impresso por um terceiro, revisto por um quarto, que também você não sabe se estão inspirados. Ou seja, se não existe esta imensa colaboração através das gerações, meu filho, não tem Bíblia nenhuma. Então, por isso é que, quando Cristo institui a sua nova aliança, ele institui com quem? Com os apóstolos. O que são os apóstolos? A igreja. Ele é fiel a essa aliança. Se você pula por cima da aliança, ele só interessa o texto, então, não interessa o autor, só interessa o livro. Então, é como se o livro tivesse aparecido sozinho. O evangelho é fruto da aliança. A aliança entre Deus e sua igreja. Então, agora, isto é um enfoque. O outro enfoque é saber o seguinte: se hoje você tem, na instituição chamada igreja, se você tem ainda pessoas qualificadas para te ensinar, para interpretar o texto da igreja, etc. Bom, o texto do evangelho. Eu acho que para cada 10 mil que aparecem querendo fazer isso, talvez tenha um qualificado. E às vezes o mais qualificado não se dá muito ao trabalho de explicar, está entendendo? O padre Pio recomendava: reze e não se preocupe. Porque se nós vamos entrar em questões de exegese bíblica aí, nós vamos acabar nos matando uns aos outros, como as pessoas sempre fizeram, né? Então, note bem. Também não esqueça Terceiro aspecto em que essa questão pode ser enfocada. O contato que existe entre o ser humano, você, Marilete Tang, e Deus, não é só através da Bíblia, é através do próprio Deus. Então, vou lembrar para vocês uma coisa, vocês que são cristãos, né? Os que não são, podem achar também isso interessante, né? Jesus Cristo é o Logos Divino encarnado. Isso quer dizer que a inteligência de Deus aparece na Terra sob a forma do corpo humano vivo. Corpo humano que respira, come, tá certo? Tem carne e osso. Uma coisa material, não é material. Ela teve gente que tocou no corpo dele, tá certo? Então ele disse bom dia. Lembro sem saber quem era. Tocou. Por outro lado, na comunhão você recebe um pedaço de pão que Jesus Cristo disse. Ele não disse, isso é meu espírito. Ele disse, isso é o meu corpo. Ele disse, ora, de que poderia ser formado o universo real? Se não do corpo do Logos. Nossa inteligência só existe como pensamento. Mas a inteligência de Deus não existe como pensamento, existe como realidade. Então isso quer dizer que o corpo divino está aqui presente. Não há nada que esteja fora dele. Nada, nada, nada, nada. Esta mesa aqui, eu, você, você está entendendo? Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia São Paulo Apóstolo. Nós estamos dentro de Deus. O universo está dentro de Deus. Então como é que você vai se separar dele? Nós só separamos mentalmente por abstração. Fisicamente, realmente, jamais nos separamos. Agora, a nossa mente, coitadinha, ela só consegue pensar por abstração. Então, quando nós começamos a pensar isso aqui, por exemplo, exercício imaginário, né? Você vê toda a coisa material que está em volta de você e diz, epa, isso aqui é o que? É o corpo de Deus. Não há outro corpo fora dele. Né? Nada, nada, nada, nada, nada. Né? Então, como é que podemos estar separados de Deus? Só mentalmente, por hipótese. E dentro dessa hipótese, muitas pessoas vivem. Não é incrível? Graças ao quê? Ao poder da abstração. Quer dizer, o poder da abstração nos leva ao conhecimento, mas também nos leva à mais rematada estupidez. E note bem, em tudo isso, eu não estou raciocinando a partir, vamos dizer, de uma doutrina. Eu estou raciocinando a partir de uma narrativa. Quer dizer, eu estou tomando o Evangelho como uma narrativa. Algumas pessoas viram certas coisas e contaram. E eu não tenho motivo para duvidar delas. Então, tomo, vamos dizer, um testemunho altamente acreditável. Tá certo? Então, não estou lendo o Evangelho como expressão de uma doutrina, mas apenas como testemunho histórico. Tá certo? Então, note bem, quando o pessoal fala o Jesus histórico, eles estão falando, não, o Jesus histórico é apenas a parte humana. Eu digo, mas espera aí, mas isso não é a história de Jesus Cristo. Né? Se você diz, ah, só a parte humana, diz, qual parte humana, meu filho? É? Do que você está falando? Quer dizer, se você está separando, ah, tem um Jesus divino que é o Jesus da crença, e tem outro Jesus que é o Jesus histórico. Tá certo? Então você já está desmentindo o que ele mesmo disse, está dizendo que ele mesmo mentiu. Porque não foi isso que ele disse, é? Eu era Deus, mas agora estou aqui andando apenas como homem. Não foi isso que ele disse. É? Então, você está desfigurando a própria história. Então, se nós tomarmos o Evangelho não como doutrina desta ou daquela igreja, mas como simples testemunho histórico, e o analisarmos filosoficamente essa narrativa, nós vamos chegar a essa mesma conclusão que eu estou chegando aqui. Isso não é teologia. Eu não estou levando absolutamente em conta a doutrina que a igreja elaborou em cima disso. Nada, nada, nada, nada, nada. Não estou levando em conta a opinião de ninguém. E esta mesma análise me leva a entender que o elemento igreja é um elo essencial da narrativa, sem o qual a narrativa nem teria chegado aqui. Está entendendo? Agora, hoje em dia, como essas igrejas estão tudo esculhambadas mesmo, meu filho, que sentido faz, vamos dizer, um debate de protestantes e católicos se o protestante não é protestante e o católico não é católico? Isso é tudo uma besteirada, quer dizer, não vamos perder o nosso tempo com isso. Quer dizer, continua lendo a Bíblia, mas pode ficar certa, Marilete, que você tem muito, a sua rede de contatos com Deus vai infinitamente além da sua leitura da Bíblia. Procura lembrar disso. Nosso Senhor está fisicamente presente. Fisicamente. Bom, só vou responder só mais uma. Ou nenhuma. Que horas são lá no Brasil? 3 horas. 10 horas, então acabou. Hoje não tem mais nada. Então, até semana que vem, muito obrigado. E outra coisa, persistam no curso até o fim, não larguem. Eu exigi esse compromisso e vou cobrar de cada um. Né? Só no fim, vamos dizer, vocês vão estar equipados e no fim nós vamos ter muitas discussões, porque eu vou organizar as discussões, eu vou chamar, levantar os temas e eu vou colocar o problema para vocês e nós vamos fazer a discussão, vamos dizer, formal, com todos os requisitos da discussão séria, da discussão dialética, como se fazia na Universidade Medieval, nós vamos fazer aqui. Mas tem que ir até o fim. Então, tá bom. Até semana que vem.